fico perguntando quando eu vou sair de mim. Diga que desafios que no caminho eu irei encontrar pra enfrentar a Shinra. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, com a avalanche vou até o fim, até o chefe misterioso. Agarro o código, coelho eu vou jogar. A Eris morre, é seu destino, mas essa porra eu vou zerar. Coragem eu terei, jogar Final Fantasy VII eu vou e salvar. Não descansarei, coragem eu terei. Jogar Final Fantasy VII eu vou e salvar a Gaia. E eu enfrentarei. Eternidade. Cara, só de pensar que nós dois éramos dois. Checkmate. O Daigo! É, vamos para um programa de punheta por mais de 2 horas, não é? Maldito sejam fãs. Melhor maldito que a gente seja toda semana. Que voz sensual. O Crusher! Dá pra parar de me chamar com esse nome aí que tá estranho, mano. Não sei se me chama tudo de Nini. Ah, melhorou. Melhorou. O loop infinito. O não, cara. Barra Mamute. Eu não falei, quer dizer, eu falei Final Fantasy VII Remake vai ficar igual Final Fantasy XV. Aconteceu o quê? Não fala mais nada. Olha aí. Tá. Porra! Ficou top na mesa. E tem que ter o também. Isso daí ficou fácil, é, tava melhor, aí de repente ficou ruim, mas aí ficou bom, né? Ficou ruim. Olha só. O Eric Seika! Só pra dizer que a melhor versão do Cloud é a de Smash Bros. Aquela que ninguém viu aí. Claro. E nessa semana nós vamos encarar um dos temas mais desafiadores do Brass Frente Soco. Vamos ser fanboys, fan-haters e analisar essa marca da história dos jogos de diversão com todas as nossas ferramentas, mas principalmente com os nossos corações cheios de ódio e amor. Bem, o que será Final Fantasy VII? Depois dos Ximenes. Ximenes. Natalino, senhoras e senhores, tirem o seu peru para fora e venham ouvir conosco a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, que é o seu programa Eu gosto de jogos, hoje eu, Daigo, estou um tanto quanto gripado. Minha voz terá mais nariz do que o normal. E aqui comigo está o Senhor da Eternidade, também clima natalino. Sim, também tô gripado, entendeu? Porque inverno, isso fica gripado. Tá muito frio aqui no Rio de Janeiro. Porra, tamo na Lapônia, né? Só tá se for. Foda. Eu hoje mesmo acordei cedo pra tirar neve da porta de casa. Ih, que beleza. Matou os vizinhos com a pá, coisa bonita. Jogou benzina em cima pra derreter. Agora vamos continuar... Não, vamos começar esta porcaria com um que normalmente faz parte do grupo apenas em nossas incursões físicas no mundo real, que é o de Jesus, aquele filho da puta que diz ser picudo e tesudo. Eu discordo. Eu acredito. É, se você acredita... É, fora que se você acredita, eu também acredito. Porque eu não posso quebrar meu próprio bordão. O Ilapso disse no cast de Star Wars, Star Wars, que gostaria de ir no jogo do fogão com a máscara do Darth Vader e uma faixa, dizendo... Venha para o lado alvinegro da força. Puta que pariu, o piloto falando que queria isso mesmo. O piloto fala muitas coisas, né, cara? Aleluia, né? Pois bem, eu já fiz isso e acho que fiz melhor. Sou botafoguense e fui convidado por um amigo a um Fla-Flu e pensei, vou zoar. Nossa, isso é a ideia dele de zoar? Levei a máscara do Darth Vader e acabei trombando com a gravação do antigo programa do Caruso Zoião, o de cara limpa. E já sendo entrevistado por eles, revelei que eu era botafoguense disfarçado de Vader. E não perdi a chance de zoar o viado do Caruso. Lembrei ele do bicampeonato de 89 em cima do Flamengo. Com um gol do Paulinho Criciúma. Meu Deus do céu. Que coisa, não? Ele ficou bolado e me chamou de vovô. Mereceu. Porra! Me chamou de vovô, mas foda-se. Existe esse programa no YouTube, posso procurar. Não precisa. Ou seja, já foi feita a zoeira, mas podemos repetir. Tem máscara de trooper também. Rica! Não sei, pode ser aquelas máscaras vagabunda que você compra no camelô também. Ah, mas aí é muita... Não, o de Jesus ele tem dinheiro, ele não faria isso, não. Ele quer comprar aquela que tem os barulhinhos. Entendi. Só não cabe, né? Aquilo não é pra uma pessoa adulta usar. Não é, infelizmente. Porra. Um abraço por trás com calça de moletom, que específico, nem todos. Né? Eu não entendi essa especificidade, não. Eu não Bom, sei. Bom, eu prefiro calça de moletom do que calça jeans, né? Não, pelo menos é mais leve, né? É. Mentira, leve é uma marca de calça jeans. Ih, pior que é. Mas... É... O próximo? Olá, eu sou o Lone Player de São Paulo. Eu sei que você é o Lone Player, fera. Mas enfim, vamos falar de controles. Porra, essa porra desse programa de controle foi há 200 anos, não? Pra gente é. Pra eles saiu uma semana. Acho justo. Vamos falar de controles. Comecei minha vida solitária com um Turbo Gamer, da CCE. Muito bom. E fico muito contente quando ouço elogios a ele. Não sei por quê. Não era como se você tivesse feito ele. É, você só comprou ele. Mas enfim. É, deu um certo orgulhinho de olha, eu tinha. Ah, vai se fuder. Ainda mais porque ele tinha duas entradas pra cartucho. Como assim? Você jogava duas fitas ao mesmo tempo, caralho? Não, você podia jogar o 72 ou 60. Você não precisava do adaptador. Ah, entendi. E o controle tinha dois botões turbo. Depois disso, fui passando por Super Nintendo, PlayStation, PC, joguei com emuladores. Inclusive, o teclado funcionava bem pra jogos de luta. É, bem a luta forte, né? É, por tem exemplo, jogos que dá pra fazer. Por exemplo, você já tentou jogar Versus no mesmo teclado? Ui, aí é, fode. Se um cara abaixa, agacha e defende, o outro cara não consegue nem pular. É triste. O teclado funciona bem pra jogos de luta e me arrisco a dizer que venço o lápis usando tal dispositivo. Aí ele vence, ele fica travando, abaixando pra esquerda, e aí o cara não consegue andar, e aí ele ganha, fica mandando Hadouken. Fica fácil, né? É, fica fácil. PS2, PS3, PS4 e Xbox One nessa ordem. Nessa ordem o quê? Ah, tá. Na ordem de compra. Entendi. Dos controles que experimentei, posso afirmar que o mais ergonômico é o do Xbox. É, depende do jogo que você tá jogando. É, se for shooter, ele funciona bemzão. Se você for jogar jogo de luta, por exemplo, você quer morrer a cada minuto. Você tá fudido. Por mais que o DualShock tenha evoluído, ele continua um controle ruim e frágil. Cara, frágil eu concordo, porque eu, por exemplo, eu desenterrei meu DualShock pra jogar Rocket League, e ele tá todo fudidão, as espuminhas. Espuminha não, como é que é o nome dessa porra? O protetor do analógico, saca? Aham, uh-huh. Já oh, tá todo cagado, parece que foi devorado por uma piranha, e tá todo fudido, a porra do digital já não funciona mais direito, e olha que nem usei muito essa porra desse controle, mas enfim. Não, mas Rocket League explora ele bem, né? Não, mas eu peguei ele pra jogar esse Rocket League, eu nem cheguei a jogar muito Rocket League com ele. Então. Ah, então. Mas enfim, eu concordo que ele deteriora meio rápido. Pode ser que minha casa é feita de álcool e benzina. Mas... Asbesto. Como a maioria dos outros, você simplesmente se acostuma com ele. Sem contar que o que não estragou com menos de 6 meses de uso. Olha aí. É uma merda. Porém, com apelos nostálgicos, o controle do Super Nintendo foi o mais funcional, pois saía Shoryuken dos dois lados. O de Mega também. O de Mega também. O de Xbox é ridículo pra jogos de luta, bem lembrado. De fato é. Uma bosta. A Light Phaser, por sua vez, tem como grande apelo a relação com o anime Zillion. Olha aí, eu tô falando. O qual eu assistia quando criança numa rede carioca de televisão. Olha, cara, não quer nem fazer propaganda da rede carioca de televisão. Tô assistindo agora. Globo, menino. Pode falar que você assistia na Globo. Pode ser. No máximo você assistia na Gazeta. A Globo nunca. Propaganda pra Globo nunca vai fazer diferença. Ela já tem propaganda demais. Todo mundo sabe. Exatamente. Como é essa. Pode dizer. Agora, se você viu na Gazeta, você devia dizer que viu na Gazeta. Pois é. Os jogos que davam suporte ao aparelho eram ruins. Como todos os outros concorrentes, seja pistola, bazuca ou qualquer outra merda. Agora. Ah, bicho, eu não acho o Rambo 3 ruim, não. Nem Gangster Town. Não, Gangster Town do caralho. É. Mas Rambo 3 tinha um outro jogo foda também. Mas enfim, pô, isso não vou levar. Agora, deixarei uma ideia e caso tenha interesse, levem adiante. Não, mas vamos levar. Eu ouço vocês há muito tempo. Acho que o primeiro episódio foi um bem bosta falando de bonecos, figura e ação. Ouvi muita merda, desde eles dando depoimento emocionado sobre Final Fantasy. É triste mesmo. Com a música acho tema foi no episódio de Final Fantasy, né? Pode ser. Pra descobrir que o fulano sequer terminou o jogo da série. Deve ser o Baeri. Logicamente. Ah, é programas ruins sobre Pokémon com Gago dissertando sobre. Caralho, quem será? Programa com Gago é foda. Mas a porra do Gaguinho, o cara é profissional do bagulho, né? Não é? Eu acho que é. Não, era. Ah, não. Quando rolou esse programa de Pokémon, Arara. Ó, o Ilapso trouxe. É, trouxe o Fritz e trouxe mais um cara, não? Ah, é? Mas não era o Fritz que era profissional de Pokémon? Também já foi, mas eu acho que o Gago era o outro cara. Não, o Fritz não é Gago. Gago. O Fritz não, é gago? É, então você é gago pra caralho. Mas enfim, não sei. Mas é, tem um lance no nosso podcast que é que tem cota de problema de fala. Vocal. É, de problema vocal. Exatamente. Então tem gago, tem língua presa, tem sopa de massinha, tem o caralho aí que você pode imaginar. Que da hora. Enfim, tem o Granveil que recria um mongol. É. Enfim, já que não pretendem... Mas isso o Baeri também faz. É, tem razão. Enfim, já que não pretendem criar um padrinho pra que possamos contribuir em Dilmas... Peraí, a gente já não tem isso? Não, a gente tem o Patreon. Mas o Patreon acho que não aceita dinheiro brasileiro. Ah, é? Entendi. Aceita apenas dólares. Por que não? E por que a gente fez essa porra de dólar se só tem cliente brasileiro nessa merda? Mas eu não sei. Talvez porque o nosso servidor só aceita em dólar? Talvez. Por que não organizar um torneio das trevas? Gosto dessa ideia. Eu também. Cobra-se uma taxa de inscrição, use simuladores com GPO similar e transmitir pela internet. Sempre ouvi falar de membros que jogam muito, que ficam 30 partidas sem perder um ranked match no Street Fighter 4. Isso é tudo caô. Que eram ratos de flipper. Pois bem, ratos de flipper todo mundo era, mas continuam sendo lixo. Uhum. Pois bem, que se faça a zoeira e coloque as habilidades e a honra em jogo. Como sugestão, KOF 98, Slugfest, Dream Match Never Ends pra começar. Tem que colocar o nome do jogo todo? Né? Sou totalmente contra, desprezo o KOF, mas enfim. No mais, ouvi um tal podcast sobre Tokusatsu e foi uma bosta. Aqui é do 99 Vidas. Eu gosto da sinceridade dos ouvintes. Ah, foi do 99 Vidas? Já achei que fosse com vocês, se eles fizeram essa porra. Não, a gente ainda não fez, não. Ah, não? Os caras não agitaram, eu já montei a pauta do primeiro programa, já. Caralho, o bagulho tá bom, pronto. Mas é essa a ideia de fazer a autoria das telas é maneiro, tem que decidir o jogo só. Eu voto Street Fighter 3 Third Strike. Ou então colocar pelo menos uns 2-3 jogos, igual o Evo faz. Assim, eu jogo Street Fighter 4 também, mas tem que ser no PS3. É. Isso é a merda. Aí vai ter o cara. Controle, aí né? O cara vai falar, não, mas você tem Xbox. Eu vou falar, não, você tem no PC. Aí é foda. Que difícil, né? Deixa eu pegar o próximo aqui. Fala, Baixo Frente e Soquistas. Meu nome é Cadmus. Cadmus, igual o laboratório das histórias do Superman? Que foda. Não faço ideia. Eu comecei a ouvir o podcast no programa número 1, que só tinha Ninja Inimigo e Senhor da Eternidade. Mentira. O programa era sobre a série. Era Ninja Inimigo e o Mestre Splinter. Era o Mestre Splinter. Já errou bem. A sua confusão é justificada, porque você não é o primeiro a fazê-la. Porra. E provavelmente não será o último, se alguém continuar ouvindo desde o começo. Pois é. A grande diferença é que ele fala que não é um mongoloide, eu acho. Shots fired. O programa era sobre a série Metal Gear, então não é o começo, né? Metal Gear acho que é o terceiro programa? É tipo o segundo, na real. É. Agora eu não sei se ela foi. Eu acho. E desde então comecei a acompanhar essa fuleiragem toda semana. Vocês são demais, letra maiúscula. Vocês estão entre os melhores podcasts de game. Não pode elogiar muito, senão fica se achando. Relaxa, todo mundo aqui tem pau pequeno, a gente sabe disso. A gente não fica... O nosso ego não sobe muita cabeça. Não, a gente apanha da vida direto pro ego não subir. É. Pra mim o melhor controle era o do Mega Master System. 6 botões. Não, esse de Master System de 6 botões é uma aberração que a Tectoy inventou agora, e ele não vale. Apesar de não gostar do D-pad do controle pra jogar jogos de luta, são meus favoritos, é bem melhor ter os botões no esquema similar do arcade, fraco, médio, forte, soco e chute. É, alinhados um pro lado do outro. É, por isso que eu gostava dos 6 botões. Era tranquilão. O do Saturno também facilitou bastante a minha vida. No PlayStation e no Super Nintendo, por só terem 4 na frente do controle, os botões mais fortes ficavam nos botões de cima, dificultando pacas os combos sequência de volta. Eu acabei de... Tava. Não, vai, vai, fala aí. Não, eu acabei de lembrar de uma coisa. O controle do Mega Drive, eu não lembro de 6 botões, mas o normal, ele tinha um botão meio afundado, não tinha? O A era um pouquinho mais afundado. Não, todos eles eram meio afundados, eles eram meio... É, mas por conta do... Sim, ele, ele não era côncavo, ele era convexo. Aham, por causa do relevo do controle, assim, o A era sempre mais afundado. Mas isso também não era uma merda pra você apertar vários botões no então? Um pouquinho. Principalmente você... quando você só tinha de 3 botões. Na verdade, pra qualquer controle de mão, você foi uma merda apertar demais de botão do tempo, né? Assim, esses com um botão de cima e os golpes fortes ficarem lá, eu ficava meio puto porque telegrafava, né? É. Você colocava a mão toda de um lado só, o cara sabia o que, que você ia fazer. Pois é. Mas tem que ser muito gordo também pra ficar olhando pra mão do adversário. Ah, não, mas tem gente que faz isso, pô. E faz isso o tempo todo. Em vez de olhar pra tela, dá uma... Tem maluco pra tudo e tem filho da puta pra tudo também. Assim, frito peixe, fica um olho no gato, assim, tipo, um olho na tela, o outro na tua mão, assim... Dá uma telegrafada meio foda. Mas acho que no fim a escolha do controle fica a cargo do jogo e do tipo de jogador. E cada jogo tem um tipo de estratégia e gameplay diferente. O que torna o jogo totalmente diferente um do outro. Não, sério? PS. Recentemente eu abri um canal de gameplay de jogos antigos e outros. Gostaria de saber muito a opinião de vocês pra desenvolver o canal e melhorar o conteúdo. Ó, primeiro, se tu abrir qualquer vídeo falando fala galera, você já vai tomar no seu cu. Cara, eu não sei, assim, eu não entendo nada de vídeo do YouTube, porque todos que eu vejo eu acho uma merda. E todos eles falam esse tipo de merda. Fala galera, eu sou um... Exatamente, fiatal. Já começa com fala galera, já mas não mas eu gosto. Não sei, esses caras são milionários, eu tô aqui matando cachorro a grito, porra. Então tem isso. Eu já tô matando, ele é beliscão, que grito, já não dou conta. Deixa eu ver... Se o pivoto tiver mais ou menos presença aí, de espírito, vamos dizer presença assim. Presença de espírito, uma coisa assim, ele linka teu link do canal. Eu vi que você fez um gameplay de Earthworm, já é uma coisa legal, já é um ponto positivo para a sua pessoa, mas aí vai ficar por conta do pivoto isso aí, né? Nós não. Mas sucesso, jovem! Sucessos e que venham muitos programas por aí. Até a próxima e especial do Rio. Você achou que eu ia gritar xinco que? Mas nem fudendo. A garganta tá doendo, não posso não. Agora eu mando a próxima aí. Fala galera, beleza? Sou o Itbest. Itbest, você sabe o que é isso, né? Não sei, It é tipo um, né? Ichiban. É Ichiban, que seria tipo número 1 em japonês, e Best, que é tipo o melhorzinho. Rapaz, o seu ego deve estar lá em cima. Né? Tenho 31 anos, o pau ainda sobe um pouco, né, minha bomba. E curto Bass Friend Soco para caralho. Parabéns pelo excelente trabalho que fazem. Muito obrigado. Porra, muito obrigado. Gostaria de sugerir uma. Acho que ele queria dizer que ele gostaria de fazer uma sugestão. Provavelmente. A entrevista com o jogador Keoma, que recentemente ficou no top 8 do torneio da Capcom de Ultra Street Fighter 4. Alguém já não tinha falado isso? Já. Não é a primeira vez que sugerem, não. Se a gente tivesse uma conexão fácil pra chegar no cara, é uma coisa, né? Agora ele deve estar até cobrando. É o que a gente tinha falado outra vez. A gente devia ter entrevistado o cara quando ele era um bosta. Agora que ele é tudo estrelinha, deve ser meio foda. É, agora se a gente for tentar entrevistar o cara, a gente vai levar ferro, né? Porque ele vai querer cobrar ou coisa assim. Bom, não sei. A gente conseguiu entrevistar o cara lá do... O estrelinha do Hearthstone lá. O cara vai ser super ok, super gente boa. Ah, não. Mas esse é porque já era brother, sacou? Ah, é. Ele era brother do brother. Aí é mais fácil. É bom, enfim. Gostaria de saber também a opinião de vocês sobre o Akuma no Tekken 7. Acho do caralho. Eu também achei foda. É o personagem que melhor encaixa ali, acho. É, sem dúvida. Se isso vai dar um gás no jogo, não sei. Ou se Tekken não precisa de Street Fighter pra ganhar espaço de game de luta. Eu acho que não precisa não, mas é sempre legal. O Tekken tem espaço próprio. E tipo, pra rolar aquele bate-bola que tá tendo entre Tekken e Street Fighter faz tempo, eu acho uma boa. Olha só, posso dar a minha opinião de merda que ninguém se importa? Manda eu ver. Acho que o problema do... Minha única treta com o Tekken é que eu acho que ele não evolui quase nada há muito tempo. Desde do 4/5 que continua tudo igual. Eles botam lá um personagem novo. Alguma mecânicazinha nova, tipo no set agora tem aquela porra de especial. Mas sei lá, parece que foi assim, Tekken 4 e aí foram evoluindo, tipo fazendo expansões do Tekken 4. É, apesar de tem coisa aqui no Tekken 4 que já não tem mais os outros, que é aquele desnível do cenário que eu sempre achei imbecil. Ué, mas no 6 tá isso, não? Não. Ah, não, pera aí, desnível que você tá falando é tipo rampinha mesmo. Aham. Ah, tá, sim, claro. Tem razão. Eles tiraram, mas. É, mas aquilo era ruim pra caralho. Aquilo estragava a brincadeira. Mas sim, vamos dizer do 5, então. Ele não quase nada da partida do 5. É, a partida do 5 é tudo ali. Quebrar cenário. É. O personagem ter uns combinhos mais rápidos, movimento. Alguns terem posições, posturas. O Street Fighter, a série Street Fighter, evoluiu drasticamente do 3 pro 4. E do 4 pro 5, pelo que eu tô vendo, também tá bem diferente. Deve ser bem diferentão. Então, tem isso. Mas enfim, fora isso, cara, eu adoro Tekken. Acho que é uma coisa... Eu não me importo tanto de não evoluir, porque pra mim o jogo é ótimo. Ele funciona do jeito que tá, né? Eu só me sinto meio desencarajado a comprar os novos, porque, porra, eu já tenho 6 e 6 é joia. Uhum. Mesmo que boneco novo venha... É, exatamente. Eu gosto muito do Tag também. Não, Tekken Tag, o 2 principalmente. É, Tekken Tag 2 é do caralho. Com Snoop Dogg ou não? PS. Respeita as duas franquias, mas Tekken não chama em adoção já faz um tempo. É exatamente isso que a gente acabou de falar. Te entendo perfeitamente, fera. Grande abraço para todos. Valeu. Valeu. Agora vamos para o próximo. Fala, dupla das trevas do BFS. Aqui é o Dash. Dash batendo ponto toda semana, gostamos muito. Acho que nunca falei, mas minha cidade, sou o Juiz de Fora. Ah, então é quase carioca. É. Sobre o último programa dos controles que já usei na minha vida, listo aqui os piores. Jaguar. Que desgraça fumegante. Tadinho. ColecoVision, você chegou a usar um? Nem precisa falar nada, com certeza não. Xbox clássico, V1, não cabia na mão direito. Ele era meio largo demais. N64, nunca tive a pegada pra jogar confortavelmente com ela. Aí, meu filho, a culpa é sua culpa e não é exatamente do controle. O controle é lindo. Deixa eu ver. Na Fliperama... a pegada era meio ruim pra jogar no digital, mas, porra, devia ter que um jogo que jogava no digital, naquela porra, massa. É, você não ia jogar Resident Evil com aquilo, né? O único jogo que eu lembro que dava pra jogar com aquilo, eu acho que era aquele do Mischief Maker, sabe? Ah, dava, ele é todo plataforminha. É, mas a maioria não dá pra jogar também. Acho que um dos Paper Mario também. É, tem razão. Fliperama com alavanca mole e botões afundando e duros do Santa Cruz Shopping daqui. A vantagem é que eu custava 15 centavos jogar nela e não 50 como nas outras máquinas. Porra. A desvantagem era não conseguir jogar quase nada. PS, estou com o DS XL. Me indiquem os jogos bons para ele. Cara, não entendo nada de DS, cara, eu peço perdão. Ah, porra, joga Gyakuten Saiban, é sempre uma boa. Phoenix Wright, se você fala inglês. Dou um jogador de Batman Dark Knight Returns 3. Se não pegaram a piada, olhem o subtítulo dessa série nova do Frank Miller. Ah, é o Master Race, tá? Ah, tá. Agora putz, que piada infame. Foi uma bosta. Ela tem sido minha plataforma principal desde que o PS4 saiu. Mantenho o PS3 para JRPGs que ainda saem para o mesmo. Tem um jogo chamado Folklore. Sabe me dizer se é bom? Cara, eu acho então, excelente esse jogo. Eu não joguei não, mas... Ele só tem um defeito que... É um defeito, mas faz parte do jogo. Que é que você basicamente tem que passar pela mesma fase... Mesma história duas vezes. Ih, caralho, tem que dar backtrack assim? É, porque são dois personagens, o jogo são dois personagens. Os dois, eles meio que estão investigando a mesma parada. Um é um jornalista e meio investigativo, e outro é tipo uma filha misteriosa da mulher lá da história. E, e os dois querem entender a história lá do que aconteceu lá na vila. Só que eles têm que passar pelos mesmos passos, só que é ligeiramente diferente o gameplay e a fase. Mas, de qualquer forma, soa um pouquinho repetitivo. Mas não sei. É, não me incomodou muito, talvez te incomode, mas fora isso, o jogo é bem bom. É bem legal. O clima do jogo é legal. É, PS2, obrigado pela fase do Arara que vocês repetiram pra mim. No emprego de contador que eu tenho, só ganho bem, no geral. Não reclamo mais porque eu escuto podcast o dia todo, enquanto trabalho aí fica de boa, passar o dia. Meu filho? Caralho, tá, o Dago tá expert em traduzir e-mail de ouvinte, cara. Aham, mas tá foda. É, enviado, se esforçou aí. Enviado de meu Asus ou Anos. Amo vocês! Igual o cara lá do trailer lá do Rango Foda do Rio aí. Amo vocês! Nossa. Manda a próxima. E aí, galera, Sif. Silver de novo. Acho que esse nem vai ser rápido. Então vamos lá. Na leitura de mês, o cara falou que daria 5 mil pro BFS, mas o escroto não botou nome nem nada. Daí fica fácil dizer que vai dar alguma quantia de dinheiro. É, infelizmente. Mas não sabemos nem o nome do sujeito. Eu comprei esse livro que o Dyke pretende fazer. Ah, é o livro sobre história de porradaria. Uhum. Esse livro, caralho, eu pode botar no Kickstarter que eu te dou 50 conto. Se no BF Pizza eu queria saber mais... De mais histórias dele de porradaria. Então faz aí, Dag. Bora pra frente esse projeto. Já tem meu apoio e dinheiro. Ó, a galera já tá confirmando aí a presença. Olha aí. Já tem uns 100 reais aí garantido. Já dá pra fazer. Porra, pelo menos 100. Dá pra escrever uma página já. Meu e-mail da última semana foi cortado. Entendo o mestre lapso. É, agora você entende, né, filha da puta. Foi cortado? É, aparentemente foi. Não, ele foi cortado porque o cara falou do que não aguentava mais ouvir ele xingando o Senhor da Eternidade e falando da namorada que não existe. Ah, não, mas esse é outro. Ah, é? Ah, então não sei. Então, aí, de repente, o lapso cortou e ele falou. Ah, é o pivoto, né? Devia estar enchendo a porra do saco, aí ele falou, vou cortar esse viado. Então, se eu for ao ar, só quero saber de umas pequenas coisas. O que você acha da relação do Han Solo com a Leia? Ficou uma foda, cara. É um romance mais merda e... Não, não é que é um romance merda, é que é bem óbvio só. Não é merda, tipo assim, quero morrer a cada segundo. É tipo, o mais básico que canta aqui, porra. Ah, ela gosta de cara ruim. É um romance... Só que não é tão ruim assim. É um romance feito pro público infantil, sabe? Não é complexo, não tem nada demais. Enfim, com certeza algum fã de Star Wars vai falar que eu sou um bosta, mas... Eu até gosto do romance, só não do Fox. É só muito simples, assim, não tem nada que te faça, ah, que legal esse casal. Não, só isso. E me desculpa por ter começado uma revolta sem querer contra o Senhor da Eternidade. Tem uma revolta contra mim agora? Só tem não, você. Não, é que teve um tópico só lá. Só tem do você outro. E um outro cabaço, sabe? É, só teve um tópico lá do outro cara. Mas honestamente, não xingando o pivô porque cortou o e-mail. Honestamente, eu não dou uma foda, só me entretém. É, né? Só diversão. Troféu, nossa, senti cheiro de filha de longe. Cara, sim, é, pô. Cara, 99% do nosso podcast são filha, fera. Ah, mas esse nem é, esse tava sendo planejado já há um tempinho. A gente esperou da final 9 do podcast pra poder lançar. Enfim, não tem muito o que falar do podcast agora. Eu vi duas vezes e nenhuma delas eu prestei atenção. Porra, eu só vi mais ou menos o Dai controlando o podcast por trás da cortina de maneira calma. Mas ele se faz isso todo no podcast. Até não, é só nos de troféu. Nos de troféu. Sem minhas marionetes. Que é má, cara. Até que Papistola se tornou a campeã. Se tornou? Eu achei que tinha empatado. Não. É, empatou a gente e depois no desempate. Daqui a pouco vocês já vão ver. Vambora. Bem, não sei exatamente se tornou a campeã. Por mim, o controle que deveria ganhar no Television. O controle que uma vez sai do videogame e você nunca mais põe ele de volta. Entendi. Esse seria o controle no console, você já viu? Já. Esse sim é o controle foda. Sem falar que os jogos dele vinham com adesivos, pois o controle tinha 16 botões em 1980. O adesivo servia para dizer basicamente o que cada botão daquela merda fazia. Entendi. Enfim, é isso. Feliz Natal, amigos do DFS, que o seu determinado com muito folhado de frango catupiry. Cara, faz muito tempo que eu não como, cara. Tô com muita saudade. Espero que realmente eu coma muito. Que na mesa de vocês tem um grandioso Chester. É, cara, adoro Chester. Principalmente aquele bem anabolizado, sabe qual é? Aquele tomado. Tem a coxa do tamanho do meu peru. Tô ligado. Sim, eu pensei em fazer a piada do peru, mas não tem graça. Claro que tem graça, a piada do peru sempre tem graça. Para sempre terá. Muita rabanada das boas e se cuidem caros amigos. Muito obrigado. E se cuidem caros não, se cuidem caros amigos. As pessoas não usam vírgula, entendeu? Eu fico confuso. Se cuidem caros amigos. Se cuidem caros. É porque eu achei que você tava querendo me desejar dinheiro. Seria ótimo. Porra. Terça-feira eu fui no Outback e morri quase 90 conto. Normal, é terça-feira isso. Uhum. Mas é porque eu tive que pagar pra outro brother também, aí foi meio foda. Aí fora. É foda, aí é difícil. E agora, o resultado do troféu da filha da puta dos controles. Devo dizer que a Light Phaser perdeu apenas por 9 votos. Foi 31 a 40 pro DualShock. Eu não me arrependo de nada. Eu quase venci essa merda e, portanto, eu venci. Porque claro, se chegou um revolvinho de merda lá, foi apenas graças ao meu poder de manipulação e o pivô ser incapaz de ver o ponto cego. Acho foda, acho sensacional. Meu caro Castro, o senhor teria talvez uma mensagem, edificante, natalina, para os nossos ouvintes? Cara, aproveitem muito bem o seu Natal, usem bastante drogas, procurem não dirigir depois de usar as drogas, comam Chester pra caralho, se vocês puderem, não deixem de fazer sexo, tá? Se vocês não puderem, façam sexo consigo mesmos, e é isso. Toca aquela banheta nervosa pra ninguém notar o que vocês estão fazendo, porque Natal é foda porque sempre tem ali uma certa casa cheia, né? Dependendo de onde você passa, tem muita gente. Mas aí, eu acho que Gente que vai tomar um banho, toca uma banheta, faz ali mesmo. Isso. É, mais uma coisa, não levem instrumentos musicais para a festa de Natal, porque ninguém gosta de filho da puta tocando violão mesmo urbana. Não, mesmo urbana mesmo não, né? Exato. E, cara, lembrem do espírito de solidariedade, entendeu? Não sejam filhos da puta como vocês são durante o ano todo. Tentem pelo menos um dia do ano não ser tão babaca, entendeu? Porque isso é o verdadeiro espírito natalino. E se tretar, dá soco na cara mesmo. Não tem caô, não. Não, se for pra tretar, se algum primo seu vier de babacoso, mete-lhe a mão na coça. Ah, sim, e por favor, não discutam política na mesa de Natal, porque isso é totalmente idiota, é coisa de gente filho da puta. É, pelo amor de Deus, pelo menos deixa. Não, discutir política eu até acho que é importante, mas não na mesa de Natal. Principalmente com a tua avó do lado que não vai entender o que tá acontecendo. E que vai falar, que vai ser preconceituosa, porque é velha, e vai falar, bah, quero que esses quilombolas todos se fodam. Na minha época tinha esse negócio de dar o cu. Então você vai ter que ouvir isso ainda. É melhor deixar quieto, respeita a sua avó, ela é de outra época, entendeu? E é isso. E lembra do lado bom dela e não do lado ruim quando ela morrer. Uhum. Deixa a bola baixa. Seja um cara de boa, pelo menos no Natal. Você pode ser um babaca no escritório, pode ser um babaca dentro de casa, pode ser um babaca na rua, mas no Natal, não seja. Verdade. Não é difícil. Se você tiver dificuldade, cheira mais benzina. É, cheira benzina, fica ouvindo uns helicópteros, aí tu não sai do quarto, fica com paranoia, tá ligado? Vai achar que tem uns apaches sobrevoando tua casa. Puta, é isso, acabou. Pariu. Tá ficando muito freestyle, beijo pra vocês. Acabou essa merda. Beijos. Logo mais, tem mais. E até o Chester. Diversão na vez. Amigos, estamos falando de um jogo que foi lançado há 15 anos e depois... Caralho, cara! Caralho, você tá loucão, mano. Pariu, cara. Que, cara? Não saiu ontem o jogo? Tá, não. Não precisa fazer contadão. É 16? É 97 o bagulho, mano. Caralho, quem chamou esse cara, mano? Desde que deixaram de rostear. 18 anos, mano. Vou tirar ele, vou rostear o programa. Meus amigos, estamos falando de um jogo que foi lançado há 18 anos. Final Fantasy VII. Exatamente. Muito obrigado, Nisso, amigo. Depois desse tempo todo, que são 18 e não 15 anos, ainda... Esse jogo ainda faz parte da vida de quase todos os amantes de jogos de diversão. Fica na vida tanto de uma forma boa como uma forma ruim para alguns. E fica em primeiro lugar em diversas listas de melhores jogos de todos os tempos. De melhores personagens marcantes, vilões históricos, protagonistas gays, melhor travestis, melhor... CG, direção de arte. E mesmo que você não goste do jogo, melhor é contra muito isso. Alegorias e fantasias. Mesmo que você não goste de Final Fantasy VII, é muito difícil discordar que ele é uma peça fundamental na história dos videogames. Será que é difícil concluir? Você não acha que ele é uma peça fundamental na história dos jogos de diversão, Senhor da Eternidade? Eu acho. Então pronto. Se você acha, se você concorda comigo... Eu acho, mas eu não tenho certeza. E agora? Final Fantasy VII, ele marca vários marcos. Nossa, em termos ele de, marca o marco. De videogame, de RPG japonês e o PlayStation e tudo mais. Primeiro por ser o primeiro de uma série que já era consagrada a utilizar gráficos da forma que ele utiliza. Sim. Depois porque ele modifica a forma de se criar jogos do chamado RPG, né, de videogame, japoneses, no sentido em que tradicionalmente esses eram jogos isométricos, em que tinha-se câmera isométrica e era isso. E ele agora traz esse aspecto cinematográfico de trocentos ângulos de câmera. Por mais que outros jogos tenham experimentado com isso, não foram tão longe quanto ele pôde ir. Muito em função de, enfim, aspectos técnicos, mídia de armazenamento, etc. Ele também conseguiu ser o primeiro jogo de sua geração a se mostrar inerentemente diferente dos demais, no que você podia olhar pra ele e falar: isso aqui, ele é diferente. Isso aqui não é mais Mega Drive, Super Nintendo. É uma outra coisa que tem aqui. Exatamente. Enquanto os outros jogos eram sempre uma evolução constante, Final Fantasy VII se mostrou um jogo muito diferente dos seus antecessores. E por isso, até hoje em dia, é muito polêmico. Polêmico. Mas pode-se dizer que Final Fantasy VII é o jogo de maior sucesso de sua franquia em questões de vendas. Em questões de números de vendas, ele é o que vendeu mais. Isso é cimentado. Eu arrisco dizer que ele é o JRPG mais famoso do Ocidente. Tem a questão do Chrono Trigger, isso é importante, porque são jogos que não tem uma diferença de tempo grande. São jogos que tem um ano e pouco de diferença. Agora não tem as datas do Chrono Trigger ocidental, oriental, enfim. Teve uma pausa no desenvolvimento, não saiu pro Super Nintendo porque estavam focados em lançar o Chrono Trigger. Perfeitamente. Que bom que isso aconteceu, inclusive. Ele foi um jogo que foi o primeiro de muitas coisas à época dele. E por mais que a gente tenha ficado duas semanas falando de não ficar comparando com porra nenhuma, enfim, fugindo desse viés de comparação. Isso aqui é só uma introdução, né? É, só uma introdução, só a cabecinha. Ele foi o primeiro a experimentar graficamente, musicalmente. Final Fantasy VII não tem ombro. Não tem ombro. Final Fantasy VII realmente não tem pescoço. Ele foi o primeiro a experimentar graficamente em vários aspectos, musicalmente. A música do Sephiroth tem voz, e isso era algo... Não sei se era a primeira vez, mas era raríssimo. Ele experimentou com a morte de uma forma que não se tinha experimentado tão veementemente. Não foi nem o primeiro Final Fantasy a matar um personagem jogável, mas foi o primeiro a fazer da forma que fez. Foi o primeiro a fazer isso o tema principal do jogo. Dois, né? Temas principais do jogo. É porque o tema é sobre perda. Perda, né? A perda é um tema... de relevância muito grande. Geralmente é um tema tangencial, no mínimo, em qualquer jogo da franquia. Uhum. Mas dessa vez, ele foi pela primeira vez o tema, né? O foco. Sim. Todos os personagens experimentam fortemente a perda e crise de identidade. E são os dois maiores fatores. Que também é um outro fator que já vinha sendo experimentado desde Final Fantasy IV. É, você tem no 4 o cara que era Cavaleiro Negro e vira Paladino e não sei o quê. No Final Fantasy V você também tem a personagem que foi criada pra ser uma coisa e queria ser outra. Sim. No Final Fantasy VI você tem o cara que largou tudo que tinha porque ele queria ser livre a forma dele. Você tem a própria Terra. Tem a própria Terra que, enfim... Em busca da realidade dela. Se encontrar, e depois isso acontece também no 8 e em seguida. Mas geralmente é uma coisa ou outra, e o 7 mistura as duas. E o Final Fantasy VII tem isso em todos os seus personagens. O que normalmente é uma coisa intrínseca de um personagem nas outras jogos. Esse é um jogo em que foca isso em todos os personagens. Até o Kate Sif. E a morte da Ares é fazer o jogador, né, sentir essa perda também, né? Porque ele é um personagem que você usa e de repente você perde pra sempre. Então é pra eu sentir como se eu estivesse na pele dos personagens. Eu perdi alguma coisa também. Sim. Usando ela, né? Não, quem usava ela sentiu isso, né? Pelo amor de Deus. Se o cara tá no level, sei lá, 40 com a personagem, todos os outros que ele não joga no 20, ele se fudeu um pouquinho, vai, né? Vai estar tá no 30, porque vai estar tá no 30, mais ou menos, porque o jogo balanceia. O 7, ele balanceia. O banco ganha 5% da experiência que o time principal ganhar, então ele sempre mantém uma distância mais ou menos de uns 6 até 10 níveis no máximo. Não, nunca mais que isso. Eu tenho que guindar ali pra correr atrás do preju. É, tem. Esse é um jogo que não precisa de grind, falaremos sobre isso. Sim. É precisar, grinda, não precisa. Se você quiser fazer coisas extras. Se você nunca jogou, recomendo fortemente você não ouvir esse programa, não, porque... Você ouça e foda-se. A spoiler tá louca! A louca! Não, mas dá spoiler pra caralho. Não, você já avisou isso agora. O Crusher já acabou de falar que matam a Ares. Caralho, mano. Sabe disso, cara. Pelo amor de Deus, mano. Black, ninguém, cara. Você sabe disso, você não está na internet. É verdade. Tá possível. A gente criou algumas regras pra que esse programa aconteça sem extorquir a alma de todos os participantes. Primeiro, não ficar comparando o sétimo jogo com o... sobretudo o 6, que é o padrão, né? Ah, o 6 é melhor, o 6 é pior. Não comparar com outros jogos da franquia. É, apontar onde ele modifica coisas, onde ele evolui, onde ele modifica a cultura de Final Fantasy, mas não ficar comparando se ele é melhor ou pior. Foda-se, isso é de cada um. O programa aqui é pra discutir o jogo e não o jogo em relação a um outro jogo. Segunda coisa que acho que é a mais importante, né? Não ficar falando que o gráfico é uma merda. Ai, Lego. Ah, então deixa eu falar isso agora. Fala, pode falar, vai. Viu? Uma bosta. Caralho, que merda. Agora que já tá dito que o Sr. Equidade é uma merda, eu não acho. Eu acho ótimo o gráfico. Eu só gosto do gráfico durante a jornada. Para de mentir. Mas você acabou de falar sobre a regra, então... Tudo bem. Vamos aqui analisar o máximo friamente possível esse jogo que tem aí 18 anos, que todo mundo aqui jogou quando tinha entre 12 e 15, por aí, menos uma pessoa. Ih, ai. Que é o Killerazos, que nunca jogou. Tá aqui. Aleluia. Alguém tomou uma carapuça aí, beleza. Aleluia! Tentar recuperar esse olhar aí, infanto-juvenil, pra aquele que pra muitos de nós aqui deve ter sido o primeiro, um dos primeiros jogos de RPG. Essas são as regras básicas do jogo. A partir de agora estamos em 1997. Eu tô em 98, que foi quando eu joguei. Ih, caralho, então eu tô desempregado. O Daigo, por exemplo, tá preocupado com coisas como emprego já. Tá com tudo. Eu tô preocupado com, sei lá, se a prova de matemática 2 vai cair a equação de segundo grau, sabe qual é? Eu já tô em casa jogando Time Crisis, então. Em casa jogando Time Crisis. Esse é o riquinho. Olha, esperamos Time Crisis em casa. Desculpa. Mas beleza. Desculpe. Que jogo é esse, Final Fantasy VII? Que porra de jogo é esse que, pra muitos de nós, era a primeira vez vendo alguma coisa com aquela cara? Pra muitos americanos também era. Vendo aquela propaganda de televisão que era amizade, amor, ódio, violência, cenas em CG, Final Fantasy VII. Caralho, que comercial é esse, né, cara? Já viram o comercial de Final Fantasy VII? É muito americano? Louco esse comercial. Tô em 98, pra quem é de São Paulo, foi na Santa Efigênia, Viaduto do Chá. Viaduto do Chá. Tinha muito jogo pirata lá, era um dos melhores lugares pra comprar. R$10, 3 CDs. Aí eu vi um carinha lá, um carinha com o cabelo... Trilha sonora por baixo. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário de um vigia. Ou é isso, ou é fogo na pomba. Na mira de uma HK. Aí eu vi na capinha do CD lá o carinha do cabelo espetado e uma espada grandona. Falei, pô, deve ser louco, né? Porra, era um Super Saiyajin que eu vi na revista Herói e uma espada. Partiu. Sabe, eu comprei esse jogo numa rodoviária, indo viajar, acho que pra São Gonçalo, não lembro onde eu tava indo. Viajar pra São Gonçalo. Porra, mas era criança. Viajar pra São Gonçalo. Aventura. É uma aventura. Ainda era, é, né? Ainda era, é uma aventura. Acho que ainda tem mais aventura. Eu não tinha jogo no meu PlayStation desbloqueado que meu pai me deu. E eu falei, cara, vou comprar um jogo. Esse jogo parece irado porque, porra, espada gigante, né, amigo? Spadors. Eu, no caso, eu tinha comprado o PlayStation em 98, novembro de 98. E eu joguei Final Fantasy VII em dezembro. Eu joguei ele concorrente com Final Fantasy Tactics. Joguei os dois ao mesmo tempo. Só que os dois jogos são do mesmo ano, inclusive, né? Os dois são de 97. Foi o ano mágico que saíram dois Final Fantasy. E aí os moleques, é, um melhor que o outro, né? Que delícia, cara! Aí os moleques que moravam lá no condomínio que eu morava, eles já tinham o PlayStation há um pouco mais tempo, já eram moleques mais velhos, eram os moleques que jogavam RPG comigo, e eles tinham lá os Final Fantasy, e um deles me emprestou, os dois no caso, o Tactics e o 7. E eu emprestei o Tactics Ogre pro moleque. Eu nem tinha jogado o Tactics Ogre ainda, mas eu emprestei porque queria jogar Final Fantasy. Então eu nunca cheguei a comprar, eu nunca contribuí com a pirataria em Final Fantasy VII. Eu só comprei versões originais dele. Então não tive camelô com Final Fantasy VII em particular. Cara, a minha com Final Fantasy VII foi que eu já até contei pra vocês no de Tekken que eu comprei um PlayStation bloqueado. Então eu só tinha jogo original. Na época eu tinha dois jogos. Caralho, você era rico. Meu Deus. Ele era muito milionário, velho. Eu tinha dois jogos, Pandemonium e Tekken 1. Pandemonium é ótimo. Era. E aí foi dezembro de 97, eu estava me mudando de Santos para Petrópolis, e aí minha mãe falou assim, ó, meu filho, como minha mãe ficou mais ainda um ano em Santos, que ela teve que lá ficar trabalhando, ela falou assim, ó, filho, toma já de Natal o seu presente. Aí ela me deu um jogo chamado Final Fantasy VII, original, lindo, maravilhoso, que eu tenho guardado até hoje. Provavelmente ela chegou na loja, olhou e falou, caraca, espada irada, minha mãe que me deu de Natal, cara, eu amo minha mãe por isso. Outro que é amigo nosso, que tem uma história legal com Final Fantasy, mas não tá aqui, o Tengu, o Musa, ele vendeu o Super Nintendo dele, se não me engano, o Mercury. Ele vendeu um videogame pra comprar Final Fantasy VII original. Eu espero que ele ainda tenha esse jogo, eu não tenho certeza não. Mas ele fez uma parada desse nível. Aliás, esse esquema do jogo americano ter o Cloud na capa foi bom, né? Porque todo mundo comprou porque tinha um cara com a espada na capa. Todos os Final Fantasy no Ocidente, eles tradicionalmente não têm só aquela capa de uma cor só com o logo do jogo, né? Sempre tem algum Gary a mais. Mas pode ser que isso tenha começado no 7 e eu não sei. Eu não lembro qual é a capa. É, começou no 7. Porque a capa do Final Fantasy 6 é só preto escrito Final Fantasy 3. E aí o Moglizinho que, tipo, chama a maior atenção aquilo, né? Ai, olha lá um bichinho branco, cara! Ele dança, então, cara! Foi o primeiro que trouxe essa vertente. Sem entrar em muitos detalhes de Final Fantasy 7, eu acho que inicialmente ele foi a primeira grande experiência cinematográfica dentro de um videogame pra maioria de nós, eu tô errado? Pra maioria de nós, acho que pra maioria do público até da época, porque não tinha outra coisa. A próxima coisa cinematográfica que foi existir foi Parasite Eve. Pois é. Talvez Resident Evil você possa encaixar nessa categoria, mas aí era cinematográfico porque tinha aqueles vídeos com pessoas, etc. É cinematográfico de filme B, né? Mas peraí, o que você chama de cinematográfico? Não, CG. Porque já é, literalmente, computação gráfica. É, CG é isso, é cinematográfico. Porque se fosse por essa lógica, alguém poderia dizer, ah não, mas já havia RPGs com uma linguagem bastante cinematográfica, sim, antes, exatamente. E já havia também jogos com blocos de animação, tipo Dragon's Lair, que também era meio que assim, né? Sim, Lunar também. Lunar também. Lunar pode ser um bom exemplo. O lance, eu acho, do Final Fantasy VII é que ele, assim, é aquele negócio, né, cara? Final Fantasy VII, as pessoas amam odiar, né? Por um momento ele foi, tipo, o melhor jogo de todos os tempos. E depois as pessoas começaram a falar, pior jogo de todos os tempos. Não, pra mim é o 8 ainda. Bom, pra mim seria o 13, entendeu? Mas eu não vou entrar nisso porque são memórias muito dolorosas. Então, e porque isso é uma das regras. Exato. Muito obrigado pelas regras existirem, aliás. Porque a gente não pode ficar lembrando essas coisas tristes. Mas... o lance que o Final Fantasy VII é, assim, pô, pra bem ou pra mal, cara, é, que faz ele ser um jogo muito foda, é justamente o fato de ele gerar uma mobilização, cara. As pessoas ou gostam pra caralho ou não gostam, sabe? A parada deixou uma marca, cara, é inegável, porque passou pela vida de todas as pessoas. Tanto isso é sempre uma coisa que você tem que abrir o olho, pelo menos. Cara, se muita gente tá amando, odiando ou falando muito sobre algo, ele pelo menos chamou a atenção. Não, espera aí, chamou não. Eu frequento grupos de galera que joga Smash Bros. E ainda, já tem umas 2 semanas, quase 1 mês, sei lá, daquele Nintendo Direct. Ainda todo dia tem uma porra de um mimimi sobre o Cloud no Smash Bros. O que é errado, mas tudo bem, vou deixar quieto. Tudo bem, eu vou fazer uma regra que não pode falar que é errado o Cloud no Smash. Mesmo porque Cloud Smash é a melhor adição dos últimos tempos. Pois é, cara. Mas, tipo, que aí, cara? Porra, cagou no Ryu? Porra, foda-se. Guardei na casa aqui, vai ser. Peraí, cagou no. Cara, olha aí. Porra, vai ter Ryu e Cloud no mesmo jogo, cara. Vai ter Ryu e Cloud. Porra, cara, sabe aquela sensação que dá na tua cabeça quando tem uma parada muito foda acontecendo assim? Exatamente. Eu acho foda a gente comentar, até a gente tá falando de Cloud no Smash Bros e tal, mas isso é só uma representação do quanto que o Final Fantasy VII é relevante culturalmente, né? Não só na cultura de videogames e tal, como vocês falaram mesmo, tipo, é um dos símbolos do PlayStation original, sabe? Assim, quando alguém pensa no Play 1, o Final Fantasy VII é um dos primeiros jogos que vem na cabeça, sim, até naquelas propostas. Pareia, talvez, com Metal Gear, no máximo, né? É. Sempre esses dois aí. Sim, pois é, cara. Aquela imagem clássica do Cloud de costas e tal, era até propaganda de loja de jogos que não tinha nada a ver com... Sim. Revista, tipo, você vê em todo lugar. Fulaninho Games, aí tem um display de um Cloud assim, gigante, né? Agora, aquele logo em Comic Sans amarelo. Pois é, cara, e assim, não teve nenhum outro Final Fantasy com tantos spin-offs, né? A gente não vai falar disso aqui, mas com tantos spin-offs. Mas é que teve, hein? Deixa essa matemática pra lá, não é melhor. Pra gente não entrar nesse mérito, não. Você tem razão. Não, mas eu digo considerando tudo, considerando série, considerando filme, considerando que teve vai ter remake, considerando que teve vários jogos derivados, o Dirge of Cerberus, o Crisis Core. Tipo, Last Order. É, Last Order e aquele de celular japonês também. Before Crisis. Before Crisis Mobile. Isso. Então é assim. Olha, até rima. É foda, porque não tem como você questionar. Assim, por mais que não seja. A gente não vai discutir isso aqui, mas não seja o melhor Final Fantasy de todos, a franquia e tal. Ele com certeza é o mais relevante, assim. Não, não dá pra dizer que. Cara, eu não sei se é mais relevante, porque também isso é muito pessoal, mas ele deixou uma marca. É, não, mas relevante pra indústria em si, eu digo assim. Sim, cara, ele é uma marca pra indústria. Primeiro que ele é uma puta marca pros JRPGs, no ocidente, principalmente. Não, ele é um divisor de águas. Cara, olha só, Final Fantasy VII, enquanto RPG, aqui no ocidente, é o Zico Futebol no Japão. Caralho. Sabe qual é? Não existia antes de. É, exatamente. É verdade. Mas a parada... Não era relevante antes de. É, trouxe um público tão fodido. E pessoas depois que passaram a jogar coisas que vieram do Japão só por conta desse jogo, sabe? Ou então, pra não fazer comparação com esporte, pra fazer comparação, sei lá, com um anime, o equivalente no ocidente pra anime seria Akira. Antes de Akira, o que é aquele desenho de criança que os japoneses fazem? Aí veio Akira. Não, olha só, os japoneses, eles têm uma cultura de animação fantástica. Não, veio Akira. Muito adulta. É. Veio Akira e apareceu tumor na cabeça do maluco. A Nigi falou, agora é sério. Pô, olha só, essa porra aí tem que prestar atenção nos japoneses aí. A cabeça, o braço, sabe desenhar. É, o Senhor da Eternidade tem a melhor teoria sobre alguns animes do Japão, que eles são controle de natalidade. Controle de natalidade não, de... População, sim. É, de natalidade também, né? Mas é mesmo. Tem tanto homossexualismo e pessoas se suicidando. Tá. Mas, além de uma puta contribuição pro JRPG no ocidente, Final Fantasy VII é uma grande contribuição pro mundo de jogos de diversão como um todo. Fazendo uma referência aqui ao The Completionist, o cara fez um trabalho de conclusão de curso na faculdade chamado Embracing Your Dreams, Fantasy of Storytelling. Pô, mas aquilo ali é meio pior, né? Ah, então o cara fez design na faculdade, porra, é foda. Dá pra levar a sério uma coisa dessa? É uma parada meio pior, assim, eu vi aquela merda e eu acho meio escroto. Mas é um jogo impactante, de fato é esse. Independente das consequências que... Olha só, eu entendo o que você quer dizer, Mamute, mas eu não trabalho de conclusão de curso, cara. Calma, exatamente. Você tá falando. Você tá assim, com doutorado na cabeça já, cara. É, calma. Independente do que for, assim, o jogo gera essas coisas, sabe? Sim, sim. É... O jogo consegue gerar umas 40 páginas de blá blá blá dizendo como ele mudou a indústria dos jogos pra bater com a indústria do cinema. É. Isso é algo relevante. Dá pra começar a pensar que talvez esse cara tenha sido a primeira fagulhinha pra gente chegar nesse ponto, né? De tipo, olha, essa indústria aqui, ela agora é maior que a outra. Exatamente. Pode se analisar, de certa forma, a participação desse um jogo nisso. O que é engraçado? Assim, na real, eu diria um pouco contrário, porque teve ET antes. Tem razão, você quebrou meu argumento. Dito uma noite. Alguma coisa quebra alguma outra coisa, tem que ser fudido, entendeu? É verdade, é verdade. O cinema já quebrou o videogame uma vez. Antes do videogame quebrar o cinema. Eu acho que uma das coisas mais marcantes no jogo é a sensação de... Eu procuro uma palavra melhor do que embasbacado, mas eu ficava muito surpreso em jogar as primeiras cenas do jogo. Você ficava atônito? Atônito! Ele joga na sua cara já algo que eu nunca tinha visto. A minha primeira grande sensação foi com Super Mario 64, em que eu olhei e falei, cara, eu nunca vi algo parecido com isso na minha vida. E depois de Mario 64, foi com Final Fantasy VII. Final Fantasy VII? É uma experiência, né, que começa primeiro... um zoom de câmera absurdo, com reflexo aparecendo num espelho d'água que refletia éons de luz verde no espaço. E aí, zoom absurdo, trem passando, cortes rápidos de cena e música do Deep Purple frenética no fundo. Baixos e... E aí, pula bonequinho e porrada e... Uau! Você tem basicamente uma direção de uma cena inicial num jogo, sabe? Você tem. No começo, o detalhismo de Midgar lá, bem no começo, assim, é muito grande, cara. Você sente a cidade viva mesmo, né? É isso que eu ia falar, cara. Não via antes. É, porque eles fazem isso. Eles dão aquele zoom out, mostra a cidade, e depois dá o zoom in no trem lá pra começar a cena do... Criou, inclusive, uma receita de bolo, porque o Parasite Eve começa igualzinho. Só que em vez de mostrar Midgar, mostra a porra da Estátua da Liberdade, tipo, ó, já sabe que é Nova York, tá? Aproveitar que você falou Parasite Eve pela segunda vez, eu vou dizer uma curiosidade aqui. Final Fantasy VII, ele ia ser lançado pro Super Nintendo, né? Ele ia se passar em Nova York, nos dias modernos. Eles pararam com esse projeto porque todos os esforços estavam direcionados pro Chrono Trigger. Teve aquela treta Square e Nintendo e cartucho e vai se fuder, eu vou lançar o PlayStation. E aí eles largaram essa ideia e fizeram outra parada. Só que esses conceitos de Nova York foram pra Parasite Eve. Sim. Eles reaproveitaram isso. Foi coisa pro Parasite Eve, coisa pro Saga Frontier, coisa pro... Até pra Final Fantasy VIII, aí, dia. E coisas pro... Aquele Legend of Mana que saiu pra PlayStation tinha coisas também, o jeito de batalha. Nada foi descartado. O próprio Parasite Eve tem o modo de batalha, que hoje em dia, inclusive, é o que tá mais em voga, né? Esse mais action RPG. Então nada foi descartado. Isso é realmente interessante. Como várias coleções de ideias ali foram depois sendo pouco a pouco implementadas. Ia ser uma história de detetive, basicamente. E graças a Deus que não foi. Cara, até, de certa forma, foi uma história de perseguição, né? Sim. Tá atrás da... Você no Final Fantasy VI não tá atrás do Kefka. Até porque o cara explode o mundo e fala, eu tô aqui. Então, você tá atrás do Kefka no Final Fantasy VI. Quem quiser vir, tô aqui. Ó, só vou falar uma coisa. Esse episódio, o Final Fantasy VI é tão emblemático que no episódio que a gente tá falando do Final Fantasy VI, a gente tá dando spoiler de outros jogos. Isso é, cara, ai, na boa, é foda. Cara, você tem um bom ponto aí. Hashtag melhor Final Fantasy. Porra, meu irmão. Caralho. Fanboy. Então, Mass Effect tem três cores de final. Mass Effect tem três cores de final. Você escolheu nada. Era um jogo de detetive. É interessante apontar dessa forma, porque boa parte do jogo você passa coletando pistas de onde no mundo está Carmen, quer dizer, onde está Sephiroth. E você fica tentando encontrar ele até o momento que você descobre, ele tá lá no norte, naquele buraco, que merda. É, o jogo fica chato. Mas essa parte do jogo é bem legal, cara. Se eles tivessem explorado mais esse lance de detetive, talvez ficasse legal, não sei. Talvez não, talvez ficasse uma bosta. O jogo ele tem três atos muito claros, em que ele acaba dividindo em três CDs. O primeiro ato do jogo, ele é um ato muito mais leve. Ele é um ato que não tem esse peso absurdo em cada personagem. Ele não tem o protagonista ainda no lado full emo. O jogo começa, e durante todo o primeiro CD ele é assim, ele é um jogo contido. Ele é um jogo que, por exemplo, só no final, pensando só no primeiro CD, só no final vai ter mapa. Então, até então, você tá dentro de Midgar. Você é o Cloud, mercenário, ex-soldier da empresa de energia, que está ao lado de uma célula ecoterrorista tentando destruir os reatores dessa empresa de energia, a Shinra. Dessa empresa que tem uma ordem militar, sabe-se por que foi. Que é uma empresa que, de certa forma, influencia no governo mundial porque é uma ambientação cyberpunk, como, por exemplo, é Blade Runner. Ou como Final Fantasy VI já tentava, já começou a ser. Então... uma fonte principal de energia do mundo, né? É a principal fonte de energia do mundo. É como se fosse uma grande indústria de petróleo hoje em dia. Tem poder econômico, financeiro, militar envolvido por trás de empresas desse calibre. Inclusive, Midgar representa, na mitologia nórdica, a cidade, o mundo que ficava no meio de todas. É o mundo dos humanos, né? É o mundo humano. E é a própria, exatamente a Terra, né? O Cloud se alia ao Barret, da Latifa, que era amiga de infância dele também. Barret não, Barret. Eu falava Tony Medonho. Brasileiro. É Barret. É um bom nome. Não, olha só, eu sou paroxítono até que se prova o contrário. Então, pra mim era Barret. Red 13. Eu sei que vocês falavam Red 13, Red 13 é muito melhor. Red 13, claro. Barret e Red 13. Você é o senhor errado, né? Sim, porra. É a época do Tomb Raider. Red X. Essa célula ecoterrorista consegue um primeiro sucesso, destrói uma porra de um reator, depois uma segunda incursão pra destruir um segundo reator, existe um viés e a empresa Shinra sacaneia eles, destrói a cidade deles e coloca a culpa neles. E aí você passa a ser fugitivo, você descobre que o senhor fodão, um soldado supremo que era pra estar morto há 5 anos, não está e está planejando uma coisa muito maior. Mas até então é só uma história de um grupo de ecoterroristas, os bonzinhos, contra o sistema, e você descobre um pouquinho só de cada um. Você sabe que o seu cara, ele trabalhava pra Shinra e ele não quer mais, e ele tá de mercenário com os terroristas pra meio que se redimir disso e porque ele tem que viver. A amiga de infância do cara é a amiga de infância do cara e ela tá lá porque, enfim, a empresa com a criação de energia tá sugando a energia vital do planeta e isso é uma bosta. O Barret, você sabe que ele é meio que um líder ali da galera e que ele é um cara que tem uma participação. Ele é um líder comunitário também, daquela galera ali em Midgar, do setor 7, dos pobres, né, que vivem abaixo dos arranha-céus, que é onde estão a riqueza, etc. É do andar elevado, cara, né? É do andar elevado. É no Nova York, essa porra. É, Nova York, né? É Nova York. Não, do Eva York, é do Homem-Aranha 2099. 2099, do Miguel. Até a região que eles moram é ali embaixo da cidade, eles chamam de slums, né? É favela, né? É literalmente favela. Favelão do cara acontecer. É, você tem a menina que vende flores e cara, que... Cara, eu li até que isso é uma referência ao mundo, porque o primeiro mundo fica no norte e o terceiro mundo fica no... O submundo. Explica a Austrália, então, pra mim. Você tem a menina que vende flores e que os caras são atrás dela porque, enfim, aparentemente ela vem de uma linhagem importante. Aliás, dos espíritos? Dos espíritos. O único personagem que no começo ele aparece ali e você ainda vai demorar um pouquinho pra descobrir qual é a dele é o Red 13. Mas não importa, ele é um leão, um tigre, vermelho, irado. Muito então, ninguém é uma experiência. Ninguém se importa se você não sabe nada dele. Ele pode ser um tigre que fala agora. E aí, foda-se, ele é irado. Eu só queria agradecer por você ter dito que ele é um leão tigre e não um lobo, como algumas pessoas malucas tentam falar. Cara, todo mundo sabe que ele é um lobo pantera. Ele é um lobo pantera. Ele é uma mistura calculígono, não sei se que ele é. Ué, ele é uma pantera, leão, lobo, hiena do rei leão, tigre, Charmander, tá, pode ser vermelho, né? Tem um rabo que pega por causa do rabo do Charmander. Não, cara, o rabo dele não pega fogo, não. Era só mal esquisito assim mesmo. Era marrom, era pelo. Era só meio Final Fantasy VII mesmo, gente. Era marrom, era o pelo dele, cara. Gente, olha até o final. No final ele pega fogo. Porque no final ele virou o Red 13. É quando ele chega no nível do Seto, né? Ele vira o Nanak fadão. Ele vira o pai dele. Nanak. Ele vira o pai dele. Ele é o líder. Ele chega lá com os molequinhos e fala: olha só, depois daquela linha ali você não vai porque os elefantes vão lá pra morrer. Mas então, a primeira. Gente, pelo amor de Deus, desculpa, vai tomar no cu. Procura Red 13 no Google Imagens e se essa porra não for fogo... É, fogo sim. Cara, pega fogo, você fala. Isso é discutível e quem tá discutindo isso for merda. Sua ligação tá tão ruim que eu não tô afim de dar confiança pro que você fala. Ele falou que quem acha que... Não entendi. Não, realmente tá pegando fogo. Foda-se, um polígono de 97, porra. Essa é a verdade absoluta. É a verdade absoluta. O lance... Podia ser fogo, podia ser um pompom. É. Ele, durante o primeiro ato, ele te dá informações sobre os personagens, suficiente pra você passar ali 8, 9 horas, 7 horas, não lembro mais quanto tempo, se divertindo com esses caras, ainda não sei pra caralho deles, mas tô interessado. Até porque... E o vilão tá bem definido, o vilão é a tal da Shinra. Até porque ele te dá poucas motivações ao longo do jogo pra você continuar seguindo em frente sem te revelar muito dos segredos da trama. Você primeiro vai lá achando que você tá querendo derrubar a Shinra pra salvar o mundo. Depois você vai descobrir que tem um cara meio doido matando um monte de porra por aí. Aí você vai atrás dele, aí você vai descobrindo que na verdade tá rolando muita merda e muita coisa, e de repente você não é você e você... Hã? E aí vai. A escala de ameaça ela é contínua, ela não quebra no meio, não é igual uma temporada de 24 horas. Que até o episódio 13 tinha um terrorista inglês, e depois acabou o terrorista inglês, agora tem chinês aqui. Foda-se, não tem nada a ver um com o outro, não é assim. É uma escala contínua de ameaça. Você começa com aquela empresa Shinra que quer... achar a tal da Terra Prometida pra encontrar uma terra fértil, que eles vão fazer energia mapa pra caralho e foda-se. E do nada passa a ser, além da Shinra que vira uma ameaça, que é uma ameaça até o final, é uma presença até o final, o ex-soldado Shinra que quer destruir o mundo e se tornar um unicidade com o mundo, virar Deus e o caralho. E não tem quebra nisso, isso é importante, né? Porque tem muito jogo que quebra essa porra, não tem escala de ameaça. Vamos lembrar, né, que, pô, tu é caçado o jogo inteiro pelos, ou pelo menos encontro com os Turks o tempo todo, né? Que são a força operante da Shinra e tal. Sim. Eu acho, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas eu sempre tive essa impressão, cara. Final Fantasy VII é um jogo que ele te recebe com muito um tapão, assim, na cara. O jogo, ele é muito denso, cara. Aquele mundo dele é muito... Ele é claustrofóbico, até. Eu digo uma coisa, Mamute, só pra te completar. A história e o enredo de Final Fantasy VII é tão grande, que a gente não vai conseguir dar atenção devida pra todos os pontos desse jogo que merecem atenção. Antes que veio e-mail, tipo assim, vocês não falaram de quando você chega na cidadezinha, entra na terceira casa e vai lá no fundo. Filo. Tem tipo o dedo do barrete. Mas ano que vem, Secretão FF7. Secretão FF7, eu falei nada. Tá nos planos. Tem que falar o que pra vocês arrombados, entendeu? Vai jogar o jogo, entendeu? Porra, não vem com essa parada. Você quer agora que eu fique. Não, o jogo. A gente fala, porra, pode dizer que o jogo é bom ou que não é, que é importante, que quer que seja. Aí tu vai falar que, ah, não, quer superar a experiência de jogar pelo podcast. Não tá certo, não tá certo. Geração YouTube. Vai ver um speedrun, né, cara? Vai ver speedrun. Se ele ver speedrun, é que ele não vai ver nada mesmo. É verdade. Tem speedruns de 8 horas e pau, hein? Quase 9 horas. Eu vi um hoje. O que eu acho que é muito sinistro Final Fantasy VII, a minha memória é sempre essa, assim. Eu lembro que eu joguei o jogo pela primeira vez e eu achei o jogo isso, assim. Eu fui tomado por um mundo muito grande. Mas quando fui pegar mais velho e jogar de novo, eu não me lembrava, por exemplo, da panorâmica de abertura. Quando o louco de Final Fantasy VII estoura na tela com o crescendo da música e a parada vai voltando pra cidade, caralho, que negócio, tu entra numa espiral assim de, cara, não existe mundo de fora, sabe? Foda-se. E aí você vai jogando e o mundo só vai crescendo, sabe? Tem tipo, sei lá, tu vai sair, quando acaba o primeiro disco, como a gente já falou, maluco, tu aparece no mundo inteiro e tu fala, cara, o mundo não era só essa porra, essa cidade que já era gigantesca. É antes. Que pariu. É antes do segundo CD. O segundo CD, ele começa, depois que a Ares morre, a Ares só morre em outro continente lá. Sim, mas morre na cidade bem adiantado quando você mas sai, você tem esse crescimento mesmo que você falou, Mamute. Você começa em Midgar, que é uma cidade gigantesca. Você sai de Midgar pra um canto do continente, que ele já é grande. Depois você atravessa uma montanha, vai pro continente todo. Depois você pega um avião-barco pra ir pra um outro pedaço de um outro continente. E você tem o primeiro contato de que o mundo é muito maior do que você de imaginar. É, ele vai fazendo, mexendo muito com escala, né? Ele começa já numa cidade muito grande, você pensa, caralho, isso já é muito grande. E depois ele vai sempre colocando uma escala cada vez maior, que você fica realmente pasmo, né? Com o quão grande é. Vai ser o escopo da história. É engraçado, porque a escala de ameaça é que vai aumentando, mas você vai pra lugares cada vez menores. Porque você já começou em Nova York e do nada você vai pra, sei lá, pro interior do Amazonas, entendeu? Mas lá tem uma revelação bombástica. Então a escala de claustrofobia vai mudando numa direção e a de ameaça ou de desdobramento da história vai no contrário, entendeu? É, isso se você tá falando da linearidade da história, né? Porque quando as coisas extras começam a aparecer, o mundo ele vai ficando cada vez maior, sabe? Quando dá a merda lá que os Wakans aparecem, né? É tipo um negócio que fica tipo, caralho, maluco. Caralho, o tamanho do bicho. Caralho, maluco, caralho. Sem contar que cada vez... Chocou, ah, tem sei lá o quê. Ai, tu vai poder ir pra ilhazinha pegar matéria. É porrada de coisa, o jogo é muito grande, cara. Ah, é, pros padrões de hoje, talvez isso não seja mais tão, assim, chocante, porque os jogos, sobretudo os RPGs hoje, se tornaram grandes, né? Pô, é normal tu encontrar jogo que você pode jogar e demorar, sei lá... E encontrar um mundo muito grande, tipo Fallout, etc. Exato. E tu, ah, tranquilo, isso é normal. E 13 anos, que eu acho que é a maioria aqui, né? Eu joguei com 13 anos. A gente jogou muito novo o jogo, sabe? Assim, é, na época ele era. Por exemplo, eu não sabia nem português direito, cara. Quanto mais inglês. Tá ligado? Então, eu não entendia porra nenhuma. E tava entendendo pelas imagens, você entendia algumas coisas. Você entendia algumas coisas pelo que tava acontecendo no jogo, beleza. A gente. Eu te falo que Ocarina of Time e Final Fantasy VII foram dois jogos que contribuíram muito pro meu inglês. Mas, tipo assim, absurdamente. Não, pra mim também. Eu consegui aprender bastante coisa, mas assim, cara, com 13 anos, eu, na verdade, eu tava pouco me lixando pro que tava escrito lá, entendeu? Tava apertando o botão pra poder jogar. O jogo, pra quem jogou desse jeito, é bem legal, né? A parte das matérias, das lutas, beleza. Agora, se você pega pra jogar com, sei lá, com 18 anos, aí você vê várias camadas que o jogo tem, né? Porque todo mundo acha tudo que acontece com o Cloud e tal, que ele é um emo e tudo mais. Eu sempre enxerguei de outra forma, né? O cara tá tentando descobrir o que ele é, né? Porque ele não sabe nem o que ele é direito. Entendeu? Então, eu acho muito denso, assim, pra gente que com 12 anos ter jogado o negócio, tentar entender tudo que ele queria passar. Eu entendo o que você fala, principalmente porque da última vez que eu joguei, e sempre que eu jogo esse jogo, eu percebo coisas que eu não tinha percebido antes. E eu tenho interpretações diferentes do que eu tinha visto. Por exemplo, da última vez, até onde eu me lembrava, o Kate Sith, pra mim, ele era só um puppet controlado pelo Reeves lá na Shinra. Da última vez que eu joguei, eu percebi que, na verdade, ele é tipo uma inteligência artificial que tem as decisões dele lá, que pode ser controlado pelo cara da Shinra e passar umas mensagens quando ele quiser. Cara, vou te falar, sabe quando eu descobri isso? Sabe quando eu descobri isso? Essa semana. Juro por Deus. Agora, eu também. Parabéns. Eu achava que ele era, tipo, só controlado. E quando eu descobri isso, eu falei, holy shit! Aí eu comecei a ver, cara, ele também tem o dilema de se encontrar, de ter a questão da perda, de ter todas essas porras que os outros personagens também têm. Eu falei, tá, eu não odeio tanto Kate Sith assim, mas... É por isso que eu falo assim, por exemplo, eu gosto... Não só ele, né? O Reeves também teve a chance de perder as coisas. Sim. É o meu Final Fantasy favorito, mas não só porque foi o primeiro que eu joguei, mas também pelo aprofundamento da história, porque o Cloud, pra mim, por tudo que acontece, o cara entra numa depressão tão fodida que o maluco não sabe o que ele é, o que ele quer ser e tal, e eu acho que, mano, isso mostra muita coisa da... Até da vida real, sem querer ser também bater punheta pro jogo, tá ligado? Que não é nem esse objetivo. Mas ele mostra mesmo muita coisa real com o personagem principal, tá ligado? Que coisas que acontecem realmente com algumas pessoas, né? Que se alguém já acompanhou alguém com esse tipo de problema. É, se você procurar no GameFAQs não, mas nesses fóruns, né, um GAF, etc., já vi algumas vezes depoimentos de pessoas que sofrem de depressão falando da experiência delas com Final Fantasy VII. Por especificamente você ter um personagem que sofre de depressão no jogo. Durante a parte do jogo, é claro que o jogo romantiza isso, que o cara, em um certo momento, fica deprimido, e aí do nada, nego, dá um tapa na orelha dele e ele, ah, oh, é, não tô mais. Não, e... Do nada, nego, entra na O que que acontece? Cara. É porque o que acontece é o seguinte, o maluco, ele tá destruído psicologicamente porque ele não lembra de nada do passado dele, e tudo que ele acha que lembra, na verdade, é mentira. Porque a própria pessoa que tinha como comprovar pra ele que aquela história dele era verdadeira, fala pra ele que não lembra daquilo, que é a Tifa. Lembra, mas não lembra com detalhes. Não lembra com detalhes. Tá, vamos lá. Aí o que que acontece? Aí o Sephiroth tem toda aquela história do Sephiroth falando com ele e destrói, acaba por destruir a imagem que ele tem dele mesmo. Então ele fala, cara, não sou mais eu tô perdido, não, eu não sou ninguém. Ele entra numa depressão ferrada. E aí o que acontece? A Tifa, não é que é do nada alguém dá um tapa na orelha dele. A Tifa entra, teoricamente, nas memórias dele pra ajudar ele, porque aquela pessoa que tava do lado dele, é a única pessoa daquele grupo que pode comprovar a existência do Cloud, é a própria Tifa, porque ela é era teoricamente amiga de infância dele. E aí entra em toda aquela história, descobre que na verdade existiu. Desculpa, Luke. Ela mesmo descobre algumas coisas porque ele escondia dela boa parte do passado porque ele tinha vergonha. Isso. Tinha vergonha. E olha só, é tão verdadeiro, né? Assim, eu acho que isso passa tanto a realidade, porque quando ele entra nessa situação, você não pode mais jogar com ele, cara. O cara tá incapacitado de fazer qualquer coisa. Ele tá incapacitado de fazer qualquer coisa. Então, a assim... felicidade do Daigo de poder jogar sem o Cloud. faz muito sentido, porque o cara tá numa puta de uma depressão, assim. Não tem como ele sair daquilo, assim, o jogo mostrar a depressão e você sair andando com o personagem no mapa, tá ligado? Não ia fazer nenhum sentido. Então, o jogo te força a falar, ó, o cara tá na merda. Você não pode mais jogar com ele agora. O cara tá na bad, fica no chefe. Tá na bad. E é um personagem, é um protagonista, que diferente de protagonistas padrão de jogos de RPG, até então e até depois também, ele é um personagem ativo na história. A história é sobre ele, não é uma história na qual jogaram ele de paraquedas. É o que acontece com o Crono, por exemplo. O Crono tá lá observando e participando, sendo fodão, mas ele tá lá, a história tá acontecendo ao redor dele. A história de Final Fantasy VII acontece com o Cloud. É a história do Cloud. E ele fala, e ele conta, e ele fala, olha só, eu vou te contar o que aconteceu agora, tá? Não é uma coisa tipo, pô, me conta o que aconteceu, que eu sou o protagonista aqui, bundão de bermudinha, que joga polo aquático, e eu não sei. Eu queria entender. Com a cara da Meg Ryan. Escuta a minha história, que não é minha, na verdade. Que é a Meg Ryan. Não, a história de Final Fantasy VII é a história do Cloud. Isso é diferente, né, de modo geral. O roteiro é até meio Cloud-cêntrico, né? Sim, a gente não vai ficar comparando com os outros, né? Mas uma das coisas que eu defendo muito Final Fantasy VII é que ele consegue dar uma profundidade incrível pra todos os personagens principais. Sim. Não existe um personagem que saia dali sem a história dele fechadinha. Até o Vincent, que tem uma história funciona. Ela tem história fechada. Ela é fechadinha. Ela só bate no pai. Não. É porque tem a história da guerra de Utaiko. Deixa eu falar aí, depois discute a Yuffie aí. Nem se importa essa mulher, porra. O personagem mais descartável do mundo, pelo amor de Deus. Esse jogo é tão maneiro com esse lance de história que tem um momento maravilhoso, aliás, que você pode ir num encontro romântico com o personagem que você mais gosta. Embora isso não seja... Uma parada mais japonês do que isso. Cara, mas isso é muito bom, cara. Japonês... É bom, você pode quebrar o jogo e levar um cara, por exemplo. Porque tu pode levar um maluco. É bom pra caralho. Tem, tipo assim, 4 mulheres, segundo 3, sei lá, que você pode levar. E só que você pode levar um cara também. Dá pra levar o Red 13, moleque. Não, é bom. Dá pra levar a Yuffie, o Yuffie, a Tifa... A Ares. A Ares e o Barret. É só esses, são os 4. O Red 13 dá, cara. Não importa. Esse tipo de comentário que eu falei que ia derrubar a gente da conversa. Deixa o Eric concluir o raciocínio dele ali do Cloud Centro aí aqui. Puta, agora esqueci. Não, tô brincando. Aí, tá. Não, mesmo o roteiro sendo cloud-cêntrico, né? Ele, como o Ninja Inimigo falou, ele fecha bem a história de todos os personagens, né? Não tira. Não é o fato do roteiro ser centrado na história do Cloud e os outros são os amigos do Cloud ajudando e a salvar o mundo. Isso não muda o fato de que cada um tem uma história muito foda desenvolvida e que tem começo, meio e fim, né? No jogo inteiro. Vou comparar, mas não é com Final Fantasy. One Piece. Que é um paralelo de Final Fantasy, nasceram no mesmo ano. Vamos proibir comparação com anime também? Não. One Piece não é anime. One Piece é One Piece. One Piece is not a mistake. É rigorosamente isso. Inclusive, a forma de como você constrói um mundo em que aquilo é uma história daquele... Claro, nesse caso acho que não. Nesse caso, é a principal história daquele mundo é a história do Cloud. Porque a história dele fala da destruição da porra do planeta. Mas certamente é um mundo que, como a gente comentou no episódio de Star Wars, não só há uma preocupação em falar de personagens. Não é tipo, igual você joga Uncharted, que é a história do Drake e foda-se o que tá ao redor. É a história do Cloud, seus amigos, companheiros e daquele mundo que é chamado de planeta, que é Gaia depois, enfim. E que várias histórias com proporções menores podem estar acontecendo ali em outros lugares. Pode ter, sei lá, outras células terroristas enfrentando a Shinra lá no Cosmo Canyon, que a gente nunca ouviu falar. Então, essa preocupação de você ter um mundo que sozinho sobrevive, que sozinho respira, e que são coisas que são daquele universo e não só dos personagens que o habitam, torna o jogo grandioso. E aí o outro comentário eu não vou falar, porque senão eu vou comparar com outro Final Fantasy. Mas o outro não tem isso. Cara... Mas isso é muito verdade. O jogo ele é tão cuidadoso com isso que até o personagem tem personagens secretos que você pode pegar. E que a princípio também, assim, seriam coisas que você poderia dizer, uma merda e tal. Mas, caralho, até os porros de personagens secretos, eles têm uma história, sabe? Já percebeu como vários jogos botam personagens secretos que, se eles existissem ou não, não fariam diferença? O próprio Mass Effect, aquele cara do Mass Effect 3, que é um DLC, até conta um pedacinho da história de uma raça antiga que eu já nem lembro mais o nome. Protein. Mas ele é Protean, é, você pega o Protean lá pro DLC, é muito Protein. Irrelevante. É muito irrelevante. E a Yuffie, enfim, eu tenho uma certa resistência, mesmo que o Daigo tenha a Yuffie. Mas o Vincent não. E é um cara que eu fui descobrir que existia, que os meus amigos estavam jogando ao mesmo tempo que eu, estavam um pouco mais na frente e falaram, pô, cara, tem o vampiro. Eu falei, hã? É, tem o vampiro. É o vampiro. Eu só descobri quando eu tava no final do segundo CD. Sim, eu fui pegar ele bem depois. Você pode pegar o Yuffie, a Yuffie e o Vincent no primeiro ainda. A qualquer momento. A qualquer momento, viu? Depois que você chega lá na Casa das Nuvens, você pode. É, o Vincent é quando você chega na mansão da She-Ra, que aí você pega a chave da sala dele. Da She-Ra? She-Ra! Da She-Ra! Isso aí. Cara, você pilote é She-Ra, moleque! Pô, moleque, mas isso é muito verdade, assim, porque eu joguei o jogo e eu não sabia que os personagens eram secretos, na real. Esse lance de personagem, ele é tão entranhado no jogo que ele pode parecer que não é secreto, né? Eu, por exemplo, meus irmãos que foram quem comprou tudo, eles jogaram antes de mim e eu vi ele jogando e eu achava que, tipo assim, tinha que pegar o personagem. Quando eu descobri que ele era secreto, eu falei, como assim o personagem é secreto? Ele, tipo, parece tão importante, tão dentro da história, como assim secreto? Que porra é essa? Personagem secreto, sabe? Não existe isso, não. Viagem aí, eu fui realmente jogar o jogo. Falei, caralho, o personagem pode não ser pego, sabe? E faz vamos uma falta. Vamos lembrar que é 1997. Internet era escasso e não tinha. Era tipo o núcleo das informações do mundo. Internet. E a história do Vincent tem muito a ver com a história do jogo, né? Sim. A história dele explica muita coisa da história do Sephiroth. É, tanto que tem um jogo só dele depois. Né? A verdade do Vincent é que o drama dele, e é o drama do personagem, é que a mulher não amava ele, ponto. Ele queria muito conquistar ela, queria muito, mas não importa. Ele não ia conquistar porque a mulher não amava ele. Mas, cara, isso é um detalhe relevante, porque depois difícil, ele, cara, se supera em Dungeon Cerberus, entendeu? Ele... Então, pensa como isso é difícil. Como é que a mulher não vai cair nele, já que ele é o gato, tá ligado? Exatamente. Uma pontada da história, tá vendo? Ponto. Tá vendo? De qualquer forma, mas é interessante como... Uma época de não fazer comparações com o Gay Rock, nem de porra nenhuma. É, o Vincent, ele é puramente a perda de alguém que não consegue, de jeito nenhum, alcançar o que ele quer. E ele vive esse dilema. Queria apontar o motivador do jogo ser tão focado em perda e resolução de personalidade, que, como eu disse anteriormente, a ideia inicial do jogo era uma história de detetive e tal. Só que o Hironobu Sakaguchi, que é o criador da história, foco no roteiro, ele perdeu a mãe dele quando ele estava desenvolvendo o começo do jogo. A referência definitiva sobre isso certamente é uma entrevista dele na época do filme, não do Advent Children, o filme de Final Fantasy, que uma entrevista com ele naquele filme fala um pouco dessa questão da mãe dele, da perda da mãe dele, da decisão de fazer um jogo focado nisso. Porque daí você surge toda essa questão de personagens lidando com a perda o tempo todo. Todo mundo. Barrette, Tifa, Cloud, Aeris, ela lida com a perda também, porque ela perde a mãe no comecinho ali, a adotada, etc, blá, blá. Até o Kate Sith, cara, lida com a perda. Apelou pra mim é o lado muito niilista do jogo, cara. O jogo ele é muito. Tudo bem, ele fala de esperança, não sei o que, mas, cara, o setting do mundo é muito fodido. O mundo tá fudido, ele vai morrer. Isso é um fato, porque a Shinra tá acabando com o Livestream tá lá em algum lugar, e alguma hora ele vai trazer a redenção, sei lá, pro planeta, essas coisas assim, mas alguma hora. No mundo onde você joga, tá fudido. fudido, sabe? O mundo tá acabando, tem um cara que tá querendo explodir o mundo. E vai cada vez mais acabando. Exato, ele vai ficando muito, muito soturno, assim. Esse lance da superação, tá, eu acho muito maneiro. Mas, cara, antes disso, é um jogo muito, mas assim, muito, de novo, climão, assim. Você chega, aquela cidade do início, ela é o fim dos tempos, cara. Nem lista, você tem que usar esse tempo. É, lista mesmo, assim, sabe? Pra falar de fundo, fim da esperança, sabe? Fim de qualquer porra, né? Daquele lugar é imundo, sabe? Cara, eu acho que isso que é muito... O clima do terceiro disco, do terceiro ato, é apocalipse, cara. O mundo vai acabar e todos os personagens estão quase certos de que não há nada que se possa fazer. O mundo acaba, né? A grande verdade é que a gente descobre, tendo uma precognição, uma previsão do que se passa 500 anos depois, que o mundo acabou e nasceu em outra forma. No fim das contas, aquela lição que sempre fica quando a gente pensa nessas coisas, a natureza sempre dá o seu jeito de vencer. Né? E quando a gente vê o Red 13 com os herdeiros subindo aquela montanha lá, enfim, e que eles estão ali porque eles são parte da natureza, de fato. O Advent Children meio que desmente isso, né? Não chegou a hora ainda. Não, mas assim, não tô falando que o mundo acaba ali. Não, sim, é porque é interessante que no final do jogo ele não deixa claro o que aconteceu com o mundo. Até ter o Advent Children, Dirge of Cerberus e qualquer outra dessas expansões aí que tiveram, quando termina o jogo, você não sabe o que aconteceu. Você vê a cara de todo mundo e acaba o jogo. Pra mim é aquela frase do George Carlin, tá ligado? Tipo, o mundo não vai a lugar nenhum. Nós é que vamos. Eu, quando acabei o jogo pela primeira vez, eu tinha certeza que o mundo tinha acabado. Acabou a humanidade e foda-se. O live stream limpou a porra toda, só deixou quem é justo de viver. Só que aí veio o Advent Children mandando aquele caôzinho aqui no Hard City Square, sabe? Que gosta de... Ah, vamos ganhar dinheiro e explicar o negócio. Aí bota uma parada que ninguém pediu. Mas, isso a gente não vai falar. O lance que eu acho que é muito, assim, foda é que o mundo literalmente acaba. Isso que o Lapis falou, sabe? Cara, o meteoro, ele só não acaba com a Terra, né? Com o Gaia lá, porque o Lightstream intervém. Porque se não tivesse uma boa vontade daquela porra lá de fazer alguma merda, o mundo tinha acabado. É o Lightstream, mais a Ares, mais a matéria bolada da luz lá aqui. Holy matéria. No que provavelmente ensinaria aquela magia fodona lá, que não é a última, aquela... Holy. Não, nem é Holy, não. Holy é tipo o nível 1 dela, tem um nível maiorzinho. Holyga. Holyja. Holyra. Isso é só depois do Final Fantasy. Mas ainda era 1, 2, 3, né? Era Holy 3. Holy 3. Rola 3, cara. Que Holy? Rola 3. Rola 3. Mas é interessante também, nesse sentido, você vai até a cratera do norte, porque você finalmente encontrou o Sephiroth, e aí descobriu que, na verdade, tudo que você viu antes que era Sephiroth não era. Eram fragmentos da Gênova, se fazendo passar por Sephiroth, porque, enfim, o Sephiroth é que controlava tudo aquilo. E os clones também, e o... Exatamente. E todo o processo da tal da reunião, né, que seria retomar a Gênova em um corpo só, em uma existência só de novo, centrada ali no corpo físico do Sephiroth dessa vez. E aí são deduções, são considerações, né, interessantes, do tipo, não foi o Sephiroth em pessoa que matou a Ares, por exemplo. Foi uma forma da Gênova, um dos fragmentos da Gênova que estavam agindo ali no processo de reunião. Controlados pelo próprio Sephiroth. O próprio Cloud entrega a Black Materia pro Sephiroth porque ele também era uma parte do Sephiroth. Sim. E ele conseguiu se libertar daquilo no fim das contas. Ele meio que isso é melhor explorado depois no Crisis Core. Isso se entende melhor depois no Crisis Core. Mas ele também era um pedaço do Sephiroth. O Sephiroth, ele só queria primeiro retomar todas as partes dele, depois tomar o mundo todo como uma parte dele. Partindo de uma premissa até biológica até interessante, né? Que se você, enfim, causa uma ferida num corpo, as proteínas, enfim, o sistema imunológico daquele corpo vai tentar se curar. Sim. Inclusive, as weapons são os anticorpos. São os anticorpos, né? Caralho, é um anticorpo usando Eita, caralho. AK-47 naquela merda. AK-47, não, porque AK-47 atira pra onde não vê, meu irmão. Desculpa, então é uma sinistra, é tipo uma katana, é isso mesmo. Anticorpo Kaiju, moleque. É isso mesmo. Então ele queria abrir uma ferida tamanha no mundo, que o mundo ia ter que se curar com muita energia, e ele ia, na verdade, roubar essa muita energia pra ele e se tornar Deus. Que era a origem da Gênova. Gênova é um alienígena, sim, é uma alienígena que chegou há muito, muito, muito tempo. Ele chegou no mundo quando no mundo tinha um monte de cetra. Aí ele foi lá e falou: cara, meu irmão, vou causar. vou chupar esse planeta todo aqui e vai todo mundo se fuder. Aí o Seto fala, caralho, maluco, bora lutar com essa porra. Aí eles lutaram, conseguiram dar um, chegar pra lá na Genova. Não dá nada, que era tudo um bando de rico. É, mas eles teoricamente, uma as weapons só não foram utilizadas naquela época porque os Cetra conseguiram dar conta e rolou ficaram... um macumbão, tipo, eles macumbaram pra cima da Genova e foram meio extintos no processo. Aprisionaram a Genova, onde isso depois passa a ser Nibelheim. É. Nibelheim, verdade. E já, o que restou de Genova fica ali. A coisa da invasão alienígena não é muito diferente nesse sentido. De é, Chrono Trigger. De Chrono Trigger, né? Essa, sim, essa, sim. Essa, esse reaproveitamento, né? E essa releitura de ideias, né, de um invasor externo que vem acabar com o mundo que se tem e os protagonistas têm que proteger esse mundo. Sabe esse uma coisa, hein? Tudo é uma releitura. Sabe uma coisa também que eu não tinha percebido, isso aí é a discussão da internet também, né? Que os Cetras, os Ancients, eles são alienígenas também, talvez. Não, eles são os caras não, que eles são. Ideias, porra. Eles são um povo nômade que vai de planeta em planeta procurando a Terra Prometida. É, eu li várias vezes. Que beleza, um bando de fenícios. E aí eles chegam aqui, e aí teve um povo, teve um no grupo dos Cetras que ficou de saco cheio e falou assim, ah, essa porra dessa Terra Prometida não existe, vamos ficar por aqui mesmo. Aí uma parte dos Cetras foram embora em busca da Terra Prometida e o resto ficou aí. Encontrou a Gênova. São os Cavalcantes com E. Um Pedro, uma família original. Acho que no 2 of Cerberus, a nave, que o Cid, não foi o Cid que fez. O Cid fala, cara, eu tava cavando por aí, eu achei uma parada que é maneira. Aí dizem que pode ser a nave dos Cetras. É a Pluton que o Frank acha. Cara, eu já vi esse lance uma vez, que na verdade a galera que chega e funda a civilização no Final Fantasy VII são descendentes da galera do Final Fantasy X. Isso é uma revelação dos próprios criadores e tal. Não! Maldito não pura. Ai, não quero ficar vendo com esses elementos externos, mas, entendeu? Não quero acreditar, mesmo que seja verdade. Não, pura, filho, e o meu jogo bom vem daquela coisa lá. Não, vem da Meg Ryan. Querido, existe futebol em Final Fantasy VII, entendeu? Porque você é um descrente. Não existe, né? Vai cagar. Pode ser Blitzball no live stream, né, cara? Ah, tá. Porra, regular. Pois é. Porra, caralho. E isso fecha também o ciclo de, por exemplo, a Ares, como uma herdeira longínqua dessa raça já praticamente extinta, do Cetra, ser perseguida pela Shinra. Porque sim, ela, teoricamente, se é do Cetra, a missão dela é achar a tal da Terra Prometida. Então, vamos pegar essa mulher que ela vai levar a gente pra tal da Terra Prometida. Sem falar que depois dá pra dissecar, dá pra tirar os poderzinhos dela, dá pra fazer um DNA bonito ali. Dá pra fazer uma daquela mulher pantera que... do Rufus. Poderzinho que foda-se, né? Que ela não tinha poderzinho nenhum. Ela tinha uma pedra muito mágica que fazia uns paranauês é muito louco. Assim, ela usava pra prender o cabelo. É, então, sabia usar aquela porra que adianta. Inútil. Assim, ela usava matérias melhor que os outros, sacou? É... bobeira, assim. Mano, o curi dela era igual o curi de todo mundo. Não. Era tudo igual. Não, é porque ela usava. É porque, na verdade, isso aí é coisa do Cetra dela, dos poderes de Cetra dela, que eles sabiam usar as forças do livestream pra poder usar magia. E aí, o limit break dela era o único limit break que não era porrada, entendeu? O limit break dela todo era baseado, tipo assim, na usar o livestream pra curar a galera, purificar. Era a grande etc. música da Ana Paula Valadão que curava os outros. E aí o povo. E aí a matéria, na verdade, ela é esse life stream cristalizado. Que é a magia que os Cetras sabiam concentrar sem precisar estar cristalizado em forma de matéria. A pergunta é, que porra é o Knights of the Round, então? É os cavaleiros da Távola Redonda, meu filho. Então, vieram lá da puta que eu pariu, vieram ali fazer uma participaçãozinha, ganhar um dinheiro. Tem dois jeitos de fazer uma matéria. Ou você vai lá, faz o reator macro. Ou você vai lá, entrevista as pessoas, fala o que aconteceu, não sei o que, ou você faz igual o Apple. Pega uma foto e fala, tô comprando pão nessa porra. Você faz uma matéria artificial que através do reator lá, e cria e vende e comercializa e foda-se. E a outra são como se fosse o que acontece cristais. Com o negócio? Protetor da natureza. Em volta eles na forma de matéria. Sabe quando fica, sei lá, pingando um monte, sedimentando a energia, o lifestream, ele sedimenta até condensar numa matéria, tipo, natural. Aí você consegue pegar e usar. Tanto é que essas são as mais poderosas. E aí o reator macro, ele tem que ser construído num lugar onde tem uma matéria principal dessa de sedimentação milenar, que é uma grandona, que é uma que você encontra até durante o jogo um tempo. A Big Matéria. Encontra quatro. São os cristais, né? Os cristais de Final Fantasy, que são esses Big Matérias aí, são os cristais tipos que você encontra na cultura de Final Fantasy, no Bravely Default também. E no Final Fantasy VII, que já não tá mais tão forte com essa ideia de cristais, o papel da Big Matéria é justamente ser essa coisa, né? Ser essa, esta grande coisa natural que é uma grande fonte de poder e energia. É a fonte infinita de poder e... Depois é relido no Bravely Default, de novo, como as fontes de energia daquela nação fodona lá, da Ídia. Então, de novo, o reuso de ideias aí aparece. É, muito engraçado que esse lance da matéria com os cristais de Final Fantasy demorei muito tempo pra pescar. Eu tive que jogar outros jogos pra falar, cara, o lance dos cristais é um negócio recorrente, menos nesse... E não, Final Fantasy VII tem também. E as matérias, cara. Eu arrisco dizer que mesmo sem revolucionar o sistema de RPG oriental, Final Fantasy VII ainda assim teve uma jogabilidade bem divertida e um pouquinho diferente do que estava funcionando. Eu acho que não revoluciona o jeito de jogar, é porque ainda não... talvez não coubesse, não fosse necessário. Mas ele modifica muito. Modifica muito justamente em função dessas modificações e melhorias gráficas e de som e de toda a mudança de paradigma de geração. Final Fantasy VII, ele consegue ter um volume de variações de mecânicas de jogo que outros jogos anteriores ainda não poderiam ter. E uma customização muito plena. Se você conseguia, por exemplo, no Chrono Trigger, ter minigamezinhos da feira e a corridinha de moto, etc. Aqui no Final Fantasy VII, só pra citar algumas coisas, você consegue ter, não um minigame, né, mas um pequeno desvio na mecânica do jogo, na batalha, onde você batalha ali na Via Expressa, a bordo da moto do Cloud, dando espadada, Road Rash, nas outras motocas da Shinra. Corrida de chocobo, snowboard, fazer chocobo, fazer mais chocobo. Subir pirambeira, descer pirambeira. Basquete, de queda de braço. Porra, nem lembrar. Basquete, queda de braços, travesti. Arena. RTS, tem RTS. Perfeito, tem RTS, né? Tem RTS. Sem contar que alguns levam um bom tempo, né? Tipo, do chocobo, por exemplo, você pode ficar o jogo inteiro fazendo chocobo. E o Gold Saucer inteiro, que é o que o Eric adora do jogo, inclusive. Coisa mais importante pra mim, para fazer. Mais importante e mais colorida do jogo, que é a Gold Saucer. É verdade, cara. Perdi muito tempo. Então, por todas essas mudanças, né, de você ter mais espaço de memória num disco, de você poder colocar os personagens pra serem modelos 3D e não mais sprites, isso te economiza espaço, você consegue colocar o cara de mais ângulos diferentes e, portanto, você consegue colocar uma direção de arte que explora ângulos diferentes, e aí você consegue colocar mais mecânicas de jogo, porque você também tem mais espaço pra isso, e etc, e você consegue fazer disputa de agachamento e queda de braço, e marchar, e minigame de marchar, e fazer snowboard, e o caralho é quatro. Minigame de aparecer na TV. Então, de marchar. Não revoluciona, mas ele modifica, ele incrementa, e são incrementos bastante importantes. Acho que talvez peque um pouco pelo exagero. Depois, em iterações futuras, não tem essa quantidade absurda de minigames. Mas era divertido, porque foi minha primeira experiência, que eu acho dizer assim, de mundo aberto. Porque tinha muita coisa pra fazer. E eventualmente você chegava e falava, pô, quero jogar aquele joguinho de moto de novo. Aí você ia lá no Gold Saucer, joguinho de moto, e de repente, pô, vou descer no snowboard, irado. Eu achava isso bacana. Sim, com certeza. Assim, um pouco no que o Lapso falou, eu uma vez vi um documentário sobre selecionarem de jogo de videogame. E, obviamente, um dos episódios era totalmente dedicado ao Nobuo Uematsu, que talvez seja um dos caras... O documentário da Red Bull, provavelmente. Não sei agora, eu não lembro como é que era. Tinha vários episódios, fizeram vários caras fós, assim, e aí o último tinha que ser do Nobuo Uematsu, aquela apagação de pau do caralho. Enfim, o cara é bom, mas ele foi bom, né? Vamos dizer assim. Se for do Red Bull, é Digging in the Cards. Putz, agora não lembro. Talvez seja esse, assim. Mas nesse documentário, o Nobuo Uematsu fala uma parada, eu não lembro exatamente os termos que ele usa. Ele fala assim, cara, até o Super Nintendo, tipo assim, fazer música no Nintendinho era mágica. Porque, pô, o Nintendo era muito limitado. Era programação. O cara tinha que programar, essa é a verdade. Era mais complicado. E o segredo de caras que fizeram sucesso nessa época, tipo Tommy Talarico, era nisso. O cara sabia programar a porra da placa de som do videogame. É, exatamente. Quando chegou no Super Nintendo, você tinha mais liberdade, né? Você tinha tanto palete de cor pra usar de personagem, não sei o quê, mas você tinha também mais liberdade pra você mexer com uma música, etc. Você tinha instrumentos. Exato. Ou como meu filho diria, música. Música. Música. Música. Mas como ele fala, não lembro exatamente quais eram os termos, mas é bem assim. Cara, quando o PlayStation 1 chegou, não tinha mais limite, cara, pra o que eu podia fazer. Eu podia botar uma orquestra, gravar e botar dentro do jogo. Voice Stones Inter. Exatamente. Era fatale do Final Fantasy VIII, sabe? A música, ela é muito, assim, é musicão também, sabe? A parada do software, do hardware, na real, explodiu tantas possibilidades criativas que realmente o Final Fantasy VII, alguém poderia dizer, ah, cara, o Final Fantasy VII só é bom porque ele tava no lugar certo na hora certa. Talvez seja, mas isso é um mérito ainda. Isso é um mérito, né? Ele era muito... Trabalhou ainda muito. É a soma de fatores favoráveis. Isso se chama análise SWOT. Você pode quase qualquer coisa. O que o senhor Eternidade disse aqui, qualquer isso coisa... Pode ser dito possível. De qualquer coisa que faz sucesso, nesse estado no lugar e na hora certa. Já que a gente tá falando de trilha sonora, tem um aspecto que começa a ficar mais evidente com Final Fantasy VII, que é a pluralidade de influências que o Nobuo Uematsu tem pra compor as músicas dele. E agora que você tem capacidade plena de fazer o que você quiser em música, isso fica, claro, mais evidenciado. O Anjo da Asa Só, que é uma ópera fodona com vocais e um caralho, uma música... Não sei nem que estilo de música é esse, ópera, sei lá que porra é essa, música clássica, foda-se. Não importa. Música lírica mesmo, cara. Música lírica, fodona. Você tem isso, você tem os temas tradicionais, as fanfarras, etc., se apresentando com versões atualizadas, e você tem música do Deep Purple, que é a música de Batalha dos Chefes, que você bota lá o baixo e foda-se. Você tem jazz, cara, quando você tá no bar dos Turks lá, até que tá tocando um jazzinho maneiro. É meio a música da cantina do Star Wars, né? Eu quero lembrar vocês que essa é uma trilha sonora que tem 4 discos. E 4 horas. É muita música. Eu não lembro de um jogo antes desse que tinha tanta música assim. Cara, era muito mais maneiro. E era muito... Cara, Costa del Sol, musiquinha de elevador mais clássica do todo mundo. Deve lembrar. É demais. E são 4 horas de música, mas assim, não é 4 horas de música tipo, sei lá, Mass Effect. Tem uma música extremamente ambiental e tipo... Mais complexa. Repetindo uma porrada de coisas e você não nem percebe a música direito. São 4 horas de músicas extremamente marcantes. É, muito dramática. É lógico. Pagaria um show. Pagaria um show nessa música. Tipo, a maior parte dos jogos hoje, o que nem o Panigui tem um tema e faz adaptações em cima do mesmo tema, né? De acordo com o clima, etc. Para o Panigui 7 não, a música fica enrolando com ambiência. Não, só pra não falar que isso que o Mamute falou como uma coisa negativa, não foi o que ele quis dizer. Eu, por exemplo, todos os temas de Mario são assim. É uma música rearranjada 1000 vezes pra... Exato. Mas são todas marcantes. Sim, O que eles estão falando ao mesmo tempo da trilha de Final Fantasy VII é que, ao mesmo tempo que tem aquela característica de música de RPG, de videogame, perdão, que se ficar uma hora tocando o tema de batalha, você não enjoa, porque ele, enfim, dá os laços corretos, etc. Elas, enquanto músicas de 2-3 minutos que você ouve, acabou, e é instrumental, funcionam ainda perfeitamente bem. Não fica com aquela cara de, pô, isso aqui é música de videogame, né? Olha essa musiquinha aqui que é, pra ficar repetindo 15 minutos. Elas não têm essa cara, embora funcionem assim também. Cara, e é tanta música clássica, tanta música. Por mais que a gente conheça outros jogos que tenham trilhas sonoras muito marcantes, por exemplo, Mega Man, que tá aí, e Chrono Trigger, marcando os nossos Disco Ninjas, Final Fantasy VII tem umas músicas que, cara, se a gente começar a pontuar músicas, as pessoas se lembram e provavelmente esboçam um sorriso. Se eu falar assim, música do Cosmo Canyon, as pessoas, caralho, música do Cosmo Canyon. Tema da Tifa, tema da Ares, música da Shinra, música dos Turks, música de Chocobo, música de batalha de boss, música de batalha normal, música de novo, música do Sephiroth. Já entendi, já que você sabe as músicas todas. Música do Cláudio Tadeco! Tanto isso que você falou é verdade, quando você falou tema Costa del Sol, o Nenê esboçou um sorriso. sorriso, deu uma risadinha, falou, caraca, a musiquinha do elevador, que maneiro. Caralho, isso é muito verdade, assim, eu vou falar de novo, assim, o momento que me marcou muito esse jogo foi quando eu saí de Midgar pela primeira vez. É, cara, quando a música de mapa entra pela primeira vez, moleque, ela, tipo, maluco, ela vem com, é um socão, assim, a mil por hora na tua cara, sabe? Você sai de uma cidade gigantesca no meio de um deserto, do tipo, essa cidade tá sugando tudo em volta, e você tem uma música que, ao mesmo tempo, passa sensação de vastidão com nada. É, isso a gente só tá falando da trilha sonora, cara. Se você olhar, beleza. Às vezes eu vou falar, ah, Final Fantasy VII tem os piores gráficos do mundo. Pau no cu. Porque você olha aqueles fundos de tela, cara. Aquela parada era muito inovadora, sabe? Era diferente de ter um sprite, tipo, bonitinho, sabe? Você tinha uma parada que era praticamente fotografada. Acho que essa coisa fotografada que você fala no cenário... É um cenário mais renderizado, né? Eu não vejo, claro, né? Tem diferenças técnicas que mostram mesmo a melhoria e que é uma outra geração. Mas não é tão melhor, pura e simplesmente, do que, sei lá, Donkey Kong. Quando Sim. Você pega um mapa de Donkey Kong, o nível de detalhamento é tão bom quanto, etc. Mas a forma de uso, as variedades de uso em Final Fantasy VII fazem Sim. A diferença. Não, moleque, tem uma parada que é muito boa, né? Eu testei uma vez o Final Fantasy VII com um amigo meu, e o moleque não zerou, naturalmente, que ele não zera nenhum jogo que ele pega pra jogar. Não. Aí, era muito bom, cara, que ele tava, tipo, naquela hora que ele tava, tinha que encontrar a Aeris no Junkyard lá, e aí passa a Tifa. E o moleque falou, cara, eu não consigo passar dessa tela. Eu falei, cara, como é que você não consegue passar dessa tela? Pelo amor de Deus. Ele, não consigo, cara, eu me perco, não consigo encontrar. Aí eu falei, cara, não é possível, ó, vem por aqui, dá a volta aqui. Aí ele falou, caralho, dava pra passar por baixo disso? Claro que dava, porra, né? Porque ele achava que o cenário era chapadão, assim. Ele é de uma geração mais recente de pessoas que jogam o RPG, onde você claramente sabe nem que é entrada e saída de coisas, né? O Final Fantasy VII, ele flertava com algo diferente nesse sentido. Ele tinha os espaços abertos, eles eram também, assim, um pouco... Você podia descobrir coisas por trás de outras camadas que você, a princípio, não sabia que estavam ali, né? Se você quiser saber onde é a saída de uma tela, você aperta o Select, que aparece uma setinha vermelha de indicação. Exatamente, é. Tipo, é muito bem mandado, assim, a forma como o jogo interagia com a própria... Não vou dizer complexidade, mas também não deixa de ser, assim, com a riqueza... Tinha ciência das próprias limitações. Você tá falando, o jogo cria um workaround para um defeito de interface que ele sabe que ele tá indo. Eu não sei se é só isso, assim, eu acho que ele flertou com uma parada e ele percebeu que existiam... Talvez seja exatamente o que você falou, assim, mas como eles lidaram. Ele queria criar um senso de fotografia, tipo, com liberdade de câmeras e tal, e ele repararam quando testaram, ou sei lá, que isso causava um problema de visualização de saídas e tal, e aí ele criou esse elemento de interface pra ajudar nisso. É. Perfeito. Eu acho que foi isso. É tipo como quem joga no Super Nintendo no emulador e tira as camadas pra ver onde é que tem troço secreto na tela. Quantas vezes, cara? Isso é um nível cara, de game chato. Gente suja, cara. Cara, é um clássico. Chrono Trigger, isso é um clássico. Clássico. Sempre. Então já sabemos que é o sujo aqui, né? Não, principalmente porque quando você jogava no emulador, quando você ia no futuro, lá na fábrica de robôs, tinha uma camada de névoa que não deixava você ver nada. Aí você... Porque era bug de emulação, aí você tinha que desativar. É, Final Fantasy IV também tinha isso no começo. Sim. Você andar no Vale da Névoa, você tinha que tirar essa merda. Queria separar um pouquinho do nosso tempo para falar sobre a mecânica das matérias, que é uma mecânica que eu particularmente gostei muito e eu espero que não retirem nesse remake, se for. É pedras que parem outras pedras, cara. Eu acho que nem dá pra tirar, né? Porque faz parte da história até, né? É, não, mas aí podiam botar coisas mais nada a ver, né? Tipo... Botar tipo o Crisis Core, que bota tipo foda-se. O Crisis Core não é ruim, não, né? Só não. Não, não é ruim, mas também não é ruim, cara. É foda-se. É foda-se. A história é legal. Tudo do mesmo jeito, né? No final das contas. Acho que Crisis Core, a história é legal. A batalha é legal. Olha só, não existe Crisis Core onde a gente tá falando ainda, hein? É verdade. É proibido. Morreu, acabou. Acabou. Sistema de batalha de Final Fantasy VII. Ela é muito interessante porque qualquer personagem pode usar qualquer magia. Você pode botar o Cloud tendo cura, pode botar o Cloud tendo Double Slash, Knights of the Round e Fênix Down. Porra, você pode botar o Cloud com um double slash ligado na matéria de cura, entendeu? Ligado na matéria de pirocossauro, que tu vai curar a energia enquanto bate com o dinossauro. É, meu amigo. Porque nesse sentido, Final Fantasy, ele nasce como um jogo de RPG que tenha o sistema de classes, né, derivado de D&D, e aos poucos ele vai tentando se reinventar em cima disso pra fazer não mais com que o seu personagem seja um boneco que veste uma roupa diferente toda hora, mas com que seu personagem seja um personagem único, que tem características únicas dele, o Cid pula e taca lança na cara dos outros, outro espadachim, outro da metralhadora, e que todos eles tenham suas mecânicas comuns. É, mas você possa customizar o boneco, tipo, eu quero que você seja o healer agora. É, e a matéria, ela meio que faz isso lá. Ela leva o conceito de guerreiro, de fantasia, né, de um universo de fantasia, a patamares bem mais japoneses, que é tipo, ó, esse cara usa espada e usa magia. Ó, e já tô dizendo, se o Cloud com roupa de mulher puder ficar depois como skin pro resto do jogo, ele vai usar essa roupa e vai ser meu white maid. Já tô falando. Final Fantasy 15-7 versos, hein? Vai ser possível. Vai ser possível. O esquema das matérias era bem legal também, porque em várias partes do jogo você ou as matérias eram roubadas ou eram desequipadas, né? E aí você tinha que repensar a forma, ou você sabia de cor como tava, ou você fazia uma outra build completamente diferente dos personagens, né? Uma característica bem legal das matérias era que não só o seu personagem tinha experiência e ele evoluía, como as suas habilidades da matéria também evoluíam. A matéria tinha o seu XP, que era o AP. Então, você começava uma matéria de cura com cura 1, a matéria tinha experiência, e aí ela chegava num nível em que desenvolvia cura 2. E aí desenvolvia cura 3. E essa matéria pode ir pra outro como sendo uma matéria de cura 3, foda-se. Mas, recordo uma coisa, a matéria tinha algum limite de nível do personagem, ou você podia botar um personagem em level baixo usando uma matéria sinistra? Podia, mas se você tem um personagem level baixo com uma matéria foda, depois provavelmente tem outro personagem com level alto. E como os personagens que estão guardados ganham um pouquinho da experiência, ele não vai ser um personagem de level tão baixo. E aí isso é que você falou dela passando o nível, até que acontece era o seguinte, quando ela chegava no nível máximo, ela se tornava uma master matéria e gerava uma matéria filhota. Filha dela. Então, gerava ela, paria. Fala se você colocasse a matéria de cura no nível máximo, automaticamente você ganhava uma matéria de cura no nível mínimo, isso, pra você poder ir utilizando. Isso parece ser simples e não nada demais quando você pensa em matérias mundanas. Mas nesse jogo existem matérias raras, matérias únicas. Por exemplo, Knights of the Round você só tem uma. É. Você só consegue uma vez. E se você quer que os seus três personagens... Tinha 9. É, na verdade, eu tinha 3. Você tá entendendo, camarada? Pelo amor de Deus. 9 Knights of the Round é obesidade, moleque. Não, obesidade, Game Shark, cara. Eu mal tive uma Knights of the Round. Eu tinha 9 supernova. Eu não charqueei, não, tá? Eu sei fazer. Uma parada que eu gostava dessas porras de matéria, que tinha algumas que era só efeito, tinha uma que eu adorava usar, que é o Vincent tinha uma arma que chamava Sniper CR, se eu não me engano, e tinha uma matéria muito safada chamada Long Range. Sim. Que permitia o seu boneco dar dano máximo se você colocasse ele na formação de trás. Se você instalava essa merda nesse rifle, era critical toda hora. Era uma arma de crítico. Aí você coloca a quadra na porra do boneco também. E foda-se. Pois é. Quadra. Essa outra mecânica que eu acho bem legal é que você colocar as matérias ou na sua arma ou no seu bracelete. Era armadura? Tipo um bracelete. Era bracelete. Mas o inimigo, era isso que eu ia falar, assim. É muito foda porque tinha o lance de você ganhar bônus de parâmetros, assim, dependendo da matéria que você tivesse equipado e do level dela, né? Então vamos supor, se for matéria de fogo, tu vai dar dano extra de fogo, mas passou de level, de repente tu ganha um bônus de 2% de força. Mas não é só isso. É sempre uma escolha. Ao mesmo tempo que você coloca uma matéria de fogo e você ganha, sei lá, 2% de dano, você perde 2% de defesa. O jogo não era só você botar uma matéria e ficar mais forte. Logo, você tinha que pensar o que você queria botar no seu personagem. Que boneco vai ser o quê? Que é exatamente a questão de, tipo, você quer que o Cloud seja o curador da porra do time? Beleza. Então ele vai ficar perdendo força de bobeira. Isso. E vai lá, faz a Eri ser a fadona do bastão. Pelo que eu me lembro, pelo menos tinha também os status do, personagens. Sim. Pô, tava pra subir. Tinha lá, a Ares tinha magia muito melhor, Cláudio, com certeza. É, tinha subverter isso até. É, mas você tinha alguns personagens que eram, tipo, mais de um personagem era bom em força, mais de um personagem era bom em magia. Sim, então... os caras, eles estão organizados numa estrutura piramidal. Então você tem, na ponta da força bruta, o Cloud, a Tifa... A Tifa era mais forte. Temos força bruta, a mais força bruta era ela. Mas você tem o Cloud ali também naquele ponto. É a força do peito! É, você tem na base da pirâmide, né, a questão do suporte e de mexer com atributos e aumentar HP, o cara, a própria Ares. Você tem personagens que mexem com as duas coisas, tipo Bard. As coisas dele é tipo força e um pouquinho também de vou causar. Você lembra que um dos braços do Bard era uma luva de boxe? Sim. Era um Rocket Punch. É. Não, ele nem era Rocket, ele corria e dava um socão. Era o Little Mac da época. É porque cada personagem tinha uma arma zoada. Acho que a arma zoada dele era a luva de boxe. Possível. Provável. O Cloud era um pedaço de pau com prego. Dead, foda-se, zumbi. E aí até o que o Ninja meio que tava falando de matéria, as matérias, na verdade, elas tinham, na verdade, 5 grupos, né? Que era que elas separavam, que eram de magia, que era cura, firaga, etc. A firaga não. Fire 1, firaga, 2, Fire 3. Firaga não existia 3. Nessa época. É. Firaga nessa porra não. Qualquer magia podia atacar todo mundo, foda-se. Isso. Se você tivesse a matéria suporte all junto. Ou tivesse um level máximo. Mas eu acho que ele foi muito bem pensado, esse sistema de matéria, porque, assim, diferente do Final Fantasy do 8, e até do Crisis Core, você conseguia fazer umas coisas com esse sistema que era parecido com o de matéria, que você ficava imortal, né? No Final Fantasy 7, você fica fudido com alguns combos de matéria, mas você não fica imortal. Não, Final Fantasy 7 tem uns combos de matéria. Tem, pra você. Mas quadra, Knights of the Round. É coisa do tipo, eu boto Knights of the Round com quadra Magic e vou lá enfrentar a porra do Apple embaixo da absorve água. Absorve nível alto. Mas tem, por exemplo, uma que você usa magia. Deixa eu explicar primeiro um negócio. Tem uma questão da mecânica das matérias que você, além de colocar a matéria dentro da sua arma ou do seu bracelete, elas existem em slots. E dentro desses slots, alguns deles são interligados. Então, por exemplo, eu tenho um slot que tá ligado com outro slot. Se eu coloco uma matéria de fogo no primeiro slot e coloco uma matéria de suporte barra all no segundo slot, eu posso usar a magia de fogo em todos os inimigos. Ou seja, a mesma coisa acontece com a de cura, se eu uso uma magia de all. Isso. Existe uma matéria suporte também que se chama... Eu não lembro o nome exatamente, mas você... usa a matéria que tá ligada a ela no momento em que você morre. Então, Final Attack. Um dos combos mais clássicos era você botar o Summon da Fênix junto com o Final Attack. Porque quando você morria, o Final Attack ativava a Fênix, ressuscitava geral e dava um dano escroto no inimigo. Então, olha só, o que o jogo exige, você só consegue fazer essas coisas quando você tá muito na frente do jogo, entendeu? Sim, por causa do sistema das matérias. No Final Fantasy 8, por exemplo, você consegue ficar imortal no segundo CD, tá ligado? Eu falo isso, é totalmente desbalanceado. Apesar de ter os combos do Final Fantasy 7, o negócio foi bem pensado, né? Não foi do nada. Lembrando que as summons do Final Fantasy 7, elas só podem ser utilizadas o número de vezes igual ao level da matéria. Então, se eu tenho uma matéria de Fênix no level 5, eu só posso usar ela na mesma batalha 5 vezes. Ah, só pode usar a partir de 5 vezes. Cara, você sabe quanto tempo demora pra botar uma Fênix level 5? É um parto. Não, mas olha só, mesmo dentro disso tem mecânicas que você bula. Se você equipa Neil Bahamut com quadra Magic, você vai chamar um Neil Bahamut 4 vezes, ele vai dar 4 baforadas de fogo na porra do Weapon, usou uma vez. Próximo. Mas você quadra vai usar, Magic, você vai mandar 20. É uma matéria lá do final do terceiro CD. Tudo bem, mas assim, você usa a quadra pra, sei lá, matar o Weapon, entendeu? Isso, exatamente. Pra fazer essas putarias ferrenhas, mandar supernova 4 vezes com o Glitch do. Tem várias paradas. Tem um macetinho de matéria que quando você colocava todas as matérias de uma determinada classe no nível máximo, por exemplo, assim, todas as summons no nível máximo, se você fosse em Cosmo Canyon, você conseguia criar uma... Master Summon Matéria. Uma Master Summon Matéria. E com ela você poderia usar infinitas vezes as matérias que estão dentro dela. São todas as summons. Você invoca todas as summons. Você poderia usar todas as summons sem precisar todas as summons. summons. Isso significa que em vez de eu ter 50 slots de matéria ocupando todas as minhas summons, eu tenho um slot de matéria que eu ocupo todas as minhas summons. Mas, ao mesmo tempo, eu só posso usar o número de vezes cada um dos summons da magia matéria, o número de levels da matéria. Você faz um summon ponto zip. Cara, mas eu não entendi isso. Você bota isso com o Final Attack, ele sumou na porra dos bichos tudo? Não, não. Você... quando você equipa... vamos supor, eu equipei Ifrit e equipei Shiva. No meu menu Summon, vai aparecer Ifrit e Shiva. Se eu equipo Master Matéria, no meu menu Summon vai aparecer Ifrit, Shiva... Shiva, Amu... Fênix, Amu, Pirofox... Não, eu sei. Mas então, se você ligar essa merda no Final Attack, isso que é minha pergunta. Não, se você equipou Ifrit, você vai ter acesso a todas as summons. Mas se você mandar Final Attack equipado Ifrit, vai vir Ifrit. É, mas se você mandar Final Attack equipado com Master Matéria, não acontece nada. Nesse caso, tudo bem. Tá. É. Também é pedir demais, né? Puta que pariu. Foi, vai sumonar todos os caras, né? Tinha que ver o Gilgamesh num ataque de cada um. Mas acho que não tem ele no set. Não, mas essa, justamente já seria a grande piada. Mas, foda. Esse negócio das matérias, acho que a diferença, a mesma maneira, é justamente isso, se você puder fazer os combos e tal, porque das magias pra cada personagem, de acordo com a sua vontade, você já podia fazer nos anteriores, né? Sim. Com os dispersos, não sei, a gente não vai ficar comparando aqui, mas já dava pra fazer. Agora, esse negócio de a matéria transferir já com leve, você poder combinar as matérias, isso era muito foda, era a mesma diferença que tinha em relação... Não, e o fato dela cristalizar as classes, né? Porque você podia ter um cara que era Blue Mage, né, com enemy skill matéria, com um pouco de mago, com um pouco de summoner, com porradeiro, com suporte. A parada era muito versátil. E que dentro da história do jogo, torna de fato a questão da magia um pouco de tecnologia mesmo, que é o desejo no fim das contas, né? Sim. Só que a magia não é minha, a magia, tipo, eu tô usando agora, mas toma aqui a magia pra você. Ao contrário da Aeris, que claramente representa ali algo próximo de um White Mage, você não tem uma caracterização de algum Black Mage. Tem o Sephiroth, né? É que você enfrenta ele. É, o Sephiroth, ele é tipo um Dark Knight, sei lá. É, ele é um Dark Knight, Black Mage, Black foda-se, né? Emo Black, whatever. Emo Black, tem as representações de classe do Final Fantasy. Isso é interessante, né? Porque é uma herança que não se perdeu. Enfim, por mais que você tenha coisas ali que são ainda meio que inéditas ou são adaptações muito fortes das classes que existiam, por exemplo, o Barret e o Vincent, eles meio que ocupariam ali uma mesma posição, o Red 13 seria uma coisa nova, mas tem o Lanceiro no Cid e o próprio Guerreiro padrão no Cloud. Eu diria muito o Vincent como um White Mage. Um White Mage não, um Red Mage. É Blue Mage, cara, ele transforma em Red. Às vezes é Blue, às vezes é Red, depende do jogo. É, o cara que aprende as habilidades. É o Blue. O próprio... A Yuffie é ladra, né? Dá pra você ver bem claro que fica... É uma ladra. Ela literalmente rouba as coisas. O Cloud é Squire, né? Se você pensar no Final Fantasy Supremo, sim. Puta que pariu, sabia que alguém ia pegar a referência, mas tinha que ser um maravilhoso. Claro, né? Lindo. Nossa. Guerreiro toma uma espada em mãos. Não, pra mim, o Vincent e o Barret não são a mesma coisa. O Barret é tipo um heavy e o Vincent é um sniper. Tem razão, é verdade. Verdade, tô errado. mas outra crítica que temporalmente se faz ao Final Fantasy VII é a forma como você tem muito personagem, né? Acho que por ser uma coisa que as pessoas não estavam tão acostumadas. Né? É, mas tem menos que no 6, né? Menos que no 6. Porque no 6, por mais que tenha 14 personagens, sente que alguns ali... Pô, quem é o Maru? Tirando o Senhor da Eternidade, que adora o Maru, que se importa de verdade com o Maru? O Maru é mais legal que aquele... Helm. O pivete lá. Estrago, sei lá. Não, o pivete, que é Gear, sei não lá. Não lembro, mas... Gal. Não é podre. Não, o Maru é bosta. O Maru você nem controla ele. Exatamente, o que ele tá falando? Ele é independente, entendeu? Você não consegue controlar ele. Mas o que eu tô pensando é chegar no seguinte ponto. Essa redução, essa deu uma enxugada no número de personagens. E todos eles são bastante bem trabalhados. E isso é um ponto favorável também do jogo. É, eles têm mais do que um gimmick próprio, né? Exatamente. Eu acho que o jogo com mais personagens ele não funcionaria, porque a ideia era dar uma excelente profundidade pra cada um deles. Então, se você tivesse 15 personagens, você ia passar por essa questão de tipo, pô, quem é esse mendiguinho aqui? Não que isso não seja legal. Existem diversos jogos que são divertidos você ter vários personagens. Você tem um grupo protagonista que se desenvolve muito bem, e você tem personagens de apoio que são divertidos e whatever. Mas a gente tá falando de um jogo que os personagens secretos têm suas quests, têm suas histórias. É, não, é incrível. É muito bem desenvolvido. Mas esse negócio de cada um ter um gimmick e tal, que vocês falaram, é tipo... O gimmick do comando específico da classe que eles teriam, isso não fica tão marcante, porque embora eles comecem com aquela matéria, tipo, a Yuffie começa com a Steel e tal, você pode mudar, né? Isso não tem problema. Isso é substituído pelos limites, né? A Yuffie começa com pra mim, também. O gimmick é o limit break, cara. É, o gimmick que fica de cada um é o limit break, que virou... Na verdade, é a única coisa que cada um tem de único, que ninguém pode... É, mas o limit break de todo mundo é porrada, menos da Ares. É, sim. Mas, por mais que seja porrada, é uma porrada que dá um retrato de quem é aquele personagem. Sim. Sim, é muito maneiro. Classe dele, pai. O Vincent, por exemplo, Vincent, você perde o controle dele. O Vincent é maneiro que você perde o controle dele. Chopper. Ele vira um monstrão lá e... Cara, na real, assim, nesse estilo de jogo específico, não faz tanta diferença. Porque ele constra o porradeiro pra caralho e ele vai lá e fica dando auto-ataque. Mais ou menos. Você faria, é porque cada monstro tem algumas habilidades em que você fica torcendo pra aquela habilidade acontecer ali em determinado momento. Eu lembro muito de estar me fudendo assim e falar, pelo amor de Deus, Múmia Man, dá aquele golpe que acerta e dá o buff. Aí ele faz outra coisa. Filha da puta! Mas aí você foi usar também, né? É boleto, foda. Mas nesse sentido, o golpe do Kate Sif era um pouco também, não era? Ele rolava dado, ele rolava dado. Limit break só. Ele tinha um limit break que era jogar dado e se fudeu, e tinha o último limit break dele lá, que eu não sei o que faz, porque eu nunca cheguei lá. O importante é o seguinte, cara. Omni Slash. O último Omni Limit Slash. Break do Cave City é uma máquina de slot machine. Da Konami. Tipo, é tipo de Kassanik de Las Vegas. Igual aí da tipo... É igual dela, só que é tipo assim, aí você joga. Eu lembro que se dá o... É Cave City dano, ele mata qualquer um cara de primeira. Mesmo sendo chefe. Por isso que o Eric Senka adora. Exatamente. Só que a probabilidade é escrotíssima de merda. Que delícia, cara! Delícia, cara! Mas quando pega, mata. Exatamente. É, mas quantas vezes você vai fazer isso? É tipo aquele troço lá que tem no jogo, quando você deixa todo mundo com 7777 de life, sacou? E 777 de GMP. Você fica invencível pro resto da batalha. Só que aí o problema do que essa magia dele também é que tinha uma combinação que dava, que se acontecesse, todos os seus personagens morriam. Kate City, dragão. Ah, eu acho que é isso. Mas aí todo mundo morria. Mas funciona tipo em Weapon? Se sair a combinação lá... Weapon. É Instant Death. Kate Switch. Mata todos os... Cara, Kate Vitória Switch. Instantânea. Que é Kate Switch? Kate Switch. É o Kate. Aí ele faz isso. Ele é Vitória Instantânea. Ele derrota qualquer um, até o Sephiroth. E o Vitória Limpa. Você acha que era o Omni Slash no final que fazia o Sephiroth? Final Fantasy 6 tem isso também. Tem essa combinação de slot do set. Você faz essa merda aí. Ah, mano, pode comparar. Ah, é, pode crer. Não é comparar, é falar que tem. Vocês fizeram 777? Eu nunca cheguei a fazer, cara. Eu fiz uma vez na cagada e eu não sabia nem o que tava acontecendo quando eu fiz, cara. Eu fiz duas vezes. E as duas foi de cagada. Eu falei, caralho, mano, o jogo pichou. Quase. Assim, eu não lembro o que eu fiz, mas eu não sabia que eu tinha feito, tá ligado? Aí depois mas eu fui descobrir... Você só precisa fazer com um, aí acontece com os outros. É, não, mas aí depois eu fui descobrir que era isso aí, né? Eu falei, nossa, mano, nunca mais vou fazer, né? Acho que o nosso defeito é All Lucky 7, Lucky 7. Lindo, foi até na arena, foi na arena da Gold Saucer até que eu fiz isso aí. Não, opa, fiz Gold Saucer. Gold Saucer, sempre Gold Saucer. Que eu fiz isso foi numa batalha grindando, assim. Pô, mas eu sou mais o Nini, porque o Nini fez isso no lugar mais importante do jogo. Exato, mais relevante do Final Fantasy VII. Não dá pra ficar sem falar sobre a Gold Saucer. É, até porque a Gold Saucer, ela é tipo a Cidadel de Mass Effect em Final Fantasy VII, porque tudo acontece lá. Las Vegas. Tudo acontece lá, cara. Você, tem três ruas também pra gente comparar. Você tá procurando um item, vai procurar lá que lá tá, com certeza. Todos os finais estão lá, com certeza. As três cores estão lá. Lá você recruta a Ares, lá você... lá você recruta o Sephiroth, lá você pega todos os pedaços da Masamune. Caralho, vocês lembram disso? Da lenda dos pedaços da Masamune? Ah, eu lembro, cara. Então, uma das mil lendas. Fazer a réplica? Não, se você pegar todos os pedaços da Masamune, você joga com o Sephiroth. É, claro que joga, né? Lá você habilita o Hansa também, que tem um no outro jogo e o outro no um. O nome dos bonecos, que nome vocês botavam? Se eu fosse fazer speedrun, eu ia colocar uma letra só aqui pra passar mais rápido. Nossa. Justo. Na verdade, acho que é mais rápido só apertar start e deixar o nome. Também acho. Não, não, não. Porque cada balão, quando a pessoa fala, oh, oi, Tifa, vai pra ser T-I-F-A. E cada letra é digitada por um. Vai ser mais rápido pro computador. Speed tem que ser speedrunning, moleque. Exatamente, cara. Tem que testar isso aí. Mas aí, quando vocês jogaram, vocês mudaram o nome? Claro que não. Eu mudei todos os nomes. Cara, você é um ferro insolente, cara. Tem que respeito. Isso é heresia fazer isso, Dani. Eu só mudei os nomes quando eu joguei pela terceira vez e tava de saco cheio. Por favor, cara. Eu olhei assim e falei, cara, seu nome não pode ser Nuvem. Seu nome vai ser Jean-Crude. Aí eu olhei assim, sua mãe. Não, tu é um puta de um negão. Tu vai chamar Tonho Medonho. Minha senhora, você com esses espetos na frente da caixa torácica... Seu nome será Tetas. Caraca. Nem cabe Tonho Medonho no nome. Não, o melhor nome foi o nome do Comandante Cobra. Comandante Cobra tentou dar pro Red 13, ele botou Tiger 12, porque não cabia 13. Mano, eu coloquei cabelo. É, cara, que vermes insolentes, cara. Que nojo, cara. Próxima vez eu vou colocar o nome da tripulação do One Piece. Quando eu joguei pela segunda vez, eu coloquei Nanak pro Red 13. Caralho, que mandou assim um clássico. É igual o cara que. Não vai ser Frog, não, o nome dele. Eu vou trocar o nome dele. Não. Aí depois eu deixei Red 13 de novo. Não vai ser Marley, vai ser Lina. Lina. Aí vai. O nome dele não é Frog, o nome dele é Lina. O seu nome não é Lina. O seu nome é Lina. Ah, tá bom. Ok. É o nome do jogo. Fazer piadas internas. Ai. Que delícia, cara! Caralho! Eu gosto de jogos. E você vem aí. De gente comendo teu rabo, isso sim. Ai, que coisa, cara. Vem aí 2016, senhores, o primeiro capítulo de Final Fantasy VII, o remake, cara! Cara, em 2016 já, cara. Significa que os caras estão fazendo isso há muito tempo. Muito tempo. Vai sair o capítulo 1, né? Capítulo 1. Vai ficar uma merda. Caralho, cara. É, não, vai ficar uma merda, com certeza. Cara, o problema de ser dividido em capítulo... Primeiro que não é... Você vende cada CD. Depois que... Eu acho que nem é por isso. Depois é que é o seguinte. Eles tinham que fazer com que em 2017 tivesse alguma coisa de Final Fantasy VII. Então, ao invés de segurar a porra do furico mais um ano, não. É capaz dessa porra desse jogo atrasar, sair todo em 2017, e aí foi à toa essa bosta dessa divisão. Olha o modelo de mercado aí, vocês não estão entendendo. Os caras vão lançar tudo em episódio. Depois lança o jogo completo. Aí você compra com DLC. Mas a questão não é DLC. Aí você vai comprar o 4K Remake. Ressurreiçar a Ares. A Ares Complete Edition. Não. A Ares por $20. A Ares Returns, Final Fantasy VII. Vai ter DLC pra jogar com Squall. Com Hansa. Skin de Squall. Não, com Hansa você comprava, vai. Eu compro a Lightning, vai ter. Com a Lightning vai ter. Com o Mustadi e com a Agrias. Substitua a Ares pela Lightning. Quando o Sephiroth descer pra matar ela, ela vira e mata ele. Aí você ganha o jogo ali. Não, isso eu não compro, não. Eu compro se ela morrer. Não, aí tem que ser a Lucina. Porque quando o Sephiroth vê ela, vai mandar o counter. Solar o Sephiroth. Caralho. Minha crítica maior a esse jogo sem capítulos é que você praticamente tá decretando que o jogo é linear, né? Pode ser que a capitularização do jogo seja do tipo, você só avança até esse ponto da história, o resto você grinda. Que aí fica mais ou menos a coisa dos CDs, né? Ó, o que aconteceu comigo é que o meu terceiro CD, ele era arranhado de uma forma irreversível. Então eu fiquei no final do segundo CD. Afinal, o terceiro CD é só você ir pra Cratera do Norte e todas as ultimate coisas que você pode fazer no final do segundo CD. E como eu não podia zerar o jogo, eu fiz tudo que dava pra fazer no final do segundo CD. Até que um dia, eu fui na locadora com um amigo meu e falei, cara, bora alugar o jogo só pra jogar o terceiro CD? Foi com o Rodrigo, ó, inclusive. Aí, vamos alugar o final só pra zerar? Bora. Só apenas pra zerar. Aí. Porque há anos querendo fazer isso. Já tava em 99, tudo em 99, Master Matéria. Tirando isso, a coisa dos capítulos, cara, não é uma parada tão preocupante nesse sentido. Eu acho de boa, na verdade. Mas tranquilo, cara. Me preocupa mais como é que vai funcionar o sistema de batalha. Porque se for action RPG padrão, você vai controlar o Cloud e o resto vai ser meio Mass Effect. O cara tá lá se mexendo sozinho e vai ser de vez em quando. Não necessariamente, porque na série Tales of você consegue, por exemplo, mexer os outros personagens. É action RPG, né? Entendeu? Pode variar muito, cara. Não, mas RPG, será? Isso me preocupa. Final Fantasy 7 Versus, cara. Joga o 15, tá tudo ali. Aposta. Acho que ninguém vai mudar nada. A mecânica, o engine já tá feito, entendeu? Ninguém vai botar a mesma merda. É, não, provavelmente. Você tem razão. Você provavelmente. Eu também acho que vai ser bem o 15 mesmo. Mas porque não é ruim, mas... pra... Não é necessariamente é ruim, não. E faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas eu confesso pra vocês que uma das maiores graças pra mim do Final Fantasy VII é você poder jogar com os personagens que você tanto gosta. Eu quero poder jogar com o Cloud. Não só com o Cloud. Eu quero poder jogar com a Tifa. Quero poder jogar com o Red 13. Quero poder jogar com o Barrett. Quero poder jogar com o Cid. Mas eu acho que vai ter isso sim, Vinícius Domingo. Porque se você pensar que tem uma parte que você não controla o Cloud, como que eles vão fazer o jogo em que você só pode controlar o Cloud na batalha? Acho que eles vão implementar uma mecânica de alterar. Sei lá. A gente vai ter que esperar pra ver. Qual é o boneco que você vai jogar? Assim eu acho que vai ter um subreddit inteiro dedicado ao jogo sem avançar quando o Cloud tá mongoloide. As pessoas só jogando com a Tifa e depois com o Cid. O lance é o seguinte, acho que essa questão da batalha é o que mais preocupa. Me preocupa também se eles vão tentar mexer na história no sentido de bota uma coisa a mais. Tira uma coisa. Porque porque você já não tem mais essa galera toda, né? O Sakaguchi não tá mais. O Hideaki Anno não está mais. O Nobuo Uematsu não está mais. Tem só, e aí que é a parte preocupante, uma pessoa envolvida do jogo original até hoje na Square. O Zé Zipper. Zipper. Loucura. O cara que em algum momento da vida decidiu que todo mundo tem que ser emo mesmo, tem que ficar cara de baixo, tá tudo triste. Vai, pô, é mesmo cara que a base do Kino Hearts é o poder da amizade, cara. Ele não é tão emo assim, não. Tá bom. Mas se você tira um amiguinho do cara, já fica, pô, meu amigo. E os outros em volta. Tipo, cara, a gente tá aqui. Isso é um pouco preocupante pra mim. Mas, enfim, esperar, talvez. Tá. Tudo agora é esperar. Nossa, mas será que é zoado? Fica zoado. Mamute, agora que ele já caiu, eu tô mais preocupado com o porra. Então, mas será que eles vão mexer, vão ter a manha de mexer na história? Não, cara. Não é um tiro no pé? Eles não vão mexer no sentido de alterar. Eles vão incluir coisas que foram desenvolvidas no Advent Children, no Crisis Core. Com certeza eles vão incluir. Uma coisa que a gente já sabe da Square é o seguinte... A Square fez aquela modificação de gráfico no Final Fantasy VI, todo mundo reclamou. O que ela faz? Continua lançando aquilo pra Steam e pra tudo. Não volta atrás. Então a Square, o que a gente sabe da Square hoje em relação ao Final Fantasy é que ela é teimosa. Ela fala, vamos fazer essa porra. Eu acho, tem muita gente que discorda de mim, mas eu acho que ela fez um ótimo trabalho com Final Fantasy IV de DS. Sim, concordo. Bom, então, é. 4, concordo. Sim. A gente tá falando o seguinte: a modificação de gráficos do Final Fantasy V e VI não foi. Pra celular, ela não foi boa. Não foi boa. Não, foi nojento. Lamentável. Aquela porra coisa que já foi feita por uma fazendo empresa. Tijolo que não casava com o tijolo do lado, enfim. Se deixar o Sr. Eternidade falar sobre isso, fodeu. Ele vai aí ficar até amanhã falando todos os erros técnicos daquilo. Vamos falar isso no vídeo. Vai faltar ainda. Eu só vou falar que parece na época que eu tinha um emulador de Master System que ele tinha um módulo que foi tomado. Seu em arte fluida, hidráspica. E era igualzinho. Era exatamente o mesmo resultado. De que era uma modificação que não precisava fazer, cara. Ninguém quer jogar um Final Fantasy VI redesenhado. O cara aqui que vai jogar isso pela primeira vez agora, ele vai jogar porque ele ouviu alguém falando. E não é aquele gráfico, teoricamente, HD que vai fazer ele querer jogar. Pô, tá feio ainda. Vai pensar assim? Essa terraria que a Square fez, continua feio. Se for pensar assim. Então por que mexeu? Mexeu pra ser maneiro, né? Mexeu pra. Olha como eu sou fadão. É então, feio pra caralho meu braço, velho. Então não fala. Final Fantasy VII, ele vai ter essa coisa de agora é um jogo de terceira pessoa, que também pode ser que fira um pouco da direção de arte original, várias cenas que eram construídas pra você ver uma perspectiva muito específica e agora vai mudar isso, sei lá. Por exemplo, cena em que você tá lá no terceiro CD indo pra cratera, terceiro ou segundo indo pra cratera, sei lá, e tem aquela galera da Reunion meio que subindo na tua frente, você tá vendo os caras indo lá em cima. Agora vai ser terceira pessoa, vou ver o cara na minha frente. Aquela coisa era construída pra você ter uma impressão de que você tava de longe vendo uma montanha e você subindo uma montanha. Agora você não vai ter mais isso. Ou como é que vai ser? Cara, não sei. Provavelmente eles vão mudar, porque a direção agora tá completamente fotográfica, né? Tudo no Mura. Tudo tem seu no Mura. Eu não sei. Eu tenho... Não, mas assim, vê aquele gameplay que liberaram. É. Tem sequências, cara, de animação seguindo os personagens, que é um negócio meio estranho. Assim, pra quem jogou Final Fantasy VII, que era o quê? Era um quadro aberto com um balão de fala. Caralho, isso você botar enquadramento, botar close, é muito estranho, cara. Diferente. É muito estranho, é. Eu semana passada, tava dando aula e antes de começar a aula, os alunos estavam vendo o trailer de gameplay. Então os moleques falam assim: ah, isso não é gameplay não, isso é CG. Não, cara, CG não é gameplay. Ah, é impossível, moleque. Não tem como aí. Não sei o quê. Hoje em dia raramente tem diferença, cara. Não tem mais diferença, né? Não, o mesmo gráfico. Até Square não tá mais usando CG. Acabou a CG mesmo. Ah, Final Fantasy 13 e suas continuações eles até usaram. Mas usaram. Vou te falar qual é a minha maior preocupação nesse jogo. É, o Cloud, no início do jogo, no primeiro CD, primeiro ato, ele é um reflexo do Zack. E o Zack é um personagem muito bem-humorado. Ele é um personagem descontraído, ele não é um personagem depressivo. E o Cloud, ele é um personagem muito bem-humorado por isso. No que me mostraram até agora. Ele não faz nada, porque ele literalmente não interage com as pessoas. Ele interage. Mas é uma opção sua, né? Até. Não, na verdade, ele não é bem humorado assim. Ele é. Ele é razoavelmente. Ele é babadeiro. Ele é babadeiro. É, não. Ele é. Não é bem humorado. Ele não é igual o Zé. Ele fala que vai ser guarda-costas da garota se ela se ele. Ele faz piadinha, ele faz tipo coisa. Tem hora que você fica fazendo pose pros personagens. É, ele se apresenta pro personagem. Olha lá, sou o Cloud. Quer dizer o seguinte, que até agora o que você mostrou do gameplay é o Cloud Ato 2 em diante, né? Exato, já no começo. Mas aí que tá, esse começo tem alguns momentos de tensão ali, o cara tá lutando, tá, pô, querendo explodir a porra do reator e a Xinha querendo matar ele. Nesse ponto, pode ser que tudo bem, o cara tá sério, pô. Eu preferia um Cloud com uma cara séria do que o Cloud com uma cara... Eu não me importo. Ah, cara, tem que esperar pra ver. Tem que ver depois que acabar a missão, que ele chega lá no bar do Barrett. Certeza que ele vai ser o Cloud, eu não me importo com nada. É, vai ser o Cloud que se foi fixado, cara. Vocês têm que esperar o jogo sair, a primeira parte, aí ninguém vai falar que tá uma merda, ninguém vai passar o DLC de correção. Vocês não estão entendendo como é que... Caguei, eu tô preocupado agora com Smash Bros. DLC Cloud feliz, moleque. Happy Cloud. Que delícia, cara! Yeah, baby! Se você jogou ou não jogou Final Fantasy VII, tem uma opinião ou não tem, quer falar qualquer merda, envie seu e-mail para eugostejogos@baixofrentesoco.com, não é, Lato? É, mas eu vou falar o seguinte, hein? É isso aí. Melhor que mandar e-mail. Você vai entrar na postagem do site e vai comentar lá. Também. Essa semana teve um comentário dizendo lá: pra que a gente vai comentar aqui se vocês cagam pra essa porra? Aí eu comentei embaixo: cara, eu leio porque chega na hora que vocês comentam, chega no meu celular uma mensagem dizendo que vocês comentaram no site. Eu também sempre vou ver os comentários do site. A última vez que eu li um comentário lá era: não tem o comandante cobra. Isso há várias semanas. Impossível alguém ter comentado isso. O cara comentou três semanas seguidas. O primeiro comentário é: não tem o comandante cobra. Fantástico. Deve ser o comandante cobra. Não, nem ele. Ele se odeia, ele deve fazer isso. Tem um bode que é o de Senhor Sombrio, se eu não me engano. Isso, Senhor Sombrio. Não. A última do comandante cobra foi: ele colocou no Facebook assim: se você quer entrar para a lista de pessoas que eu odeio, alguma coisa assim, clique aqui. Aí tava lá, a página do Star Wars, curtir. Virou vira modinha Star Wars, é, cara. Aí eu comentei ali pra ele: vamos, tesouro, não se misture com esses modinhas. Sim, mamãe? Pois é. E você também tem o nosso grupo sagrado no Facebook, em facebook.com/groups/baixofrentesoco, e uma porrada de coisa, tá tudo no post. O grupo do Baixo Frente Soco no Facebook é o berço de todo o lore do Baixo Frente Soco. Então, se você quer fazer parte desse grupo de amigos da justiça... Justiça! Só não seja chato pra caralho. A gente odeia gente chata pra caralho. E não seja babaca. É, a gente chuta, pessoal. Só não seja o Saci. Só não seja o Saci. É, não seja... Senão o Daigo vai te banir. Depois que ele tomou uma voadora do Daigo. É. Não, ele tá quietinho. Ganhou o indulto de Natal, tá quietinho. Ele só voltou, cara, porque foi o pivô que trouxe. Trouxe várias vezes. Eu fiquei uma semana colocando o Saci de volta no grupo. Tem outro? Não, as duas não fui eu que bani. Foi você. Eu não fui, não. Claro que foi, cara. Vocês acharam que fui eu? Eu não tiro ninguém do grupo, cara. Eika, você que tem essa voz aveludada e maravilhosa, onde as pessoas podem ouvir mais desse prazer? Caralho. overkill.com. Não, mentira. Cara, eu estou sempre lá no overkill.com.br para vocês que quiserem acompanhar mais. Aliás, já. Site? Hã? É site? É um site, cara. www.http://www. Lá a gente gravou há pouquíssimo tempo, só 2 anos e meio, um podcast sobre Final Fantasy VII também. 7, 8 e 9, né? A gente tá fazendo uma coisa que vocês proibiram aqui, que é comparar o 7 com 8 e 9. Então, já que a gente não comparou aqui, pra você que quiser ver a comparação, pode entrar lá e ver. Ah, mas porra, botar o 7 pra comparar com o 8 e 9 é mole. Tem que botar ele pra comparar com o 6 e o 4, é isso? Pô, mas aí você quer me matar, né? Aí é foda. Aí vai dar interno, aí vai dar barulho. Eu não quero fazer o 4, 5, 6. A gente tá querendo fazer um episódio do Final Fantasy 4, 5 e 6. Eu não quero fazer isso porque eu não vou conseguir comparar o 4 com o 6. Eu vou morrer, provavelmente, durante o cast. Então... mas é isso, acerta lá. Vai ser uma morte honrada. Vai ser uma morte honrada, é verdade. Sabe? Melhor do que morrer defendendo o Final Fantasy 7, né, Eric? Que de merda. Esse melhor Final Fantasy. Melhor Final Fantasy que não é Tactics. É isso aí. Alguém quer fazer um trabalho de alguma merda aí, senhor Eternidade? Porra, cara... Caralho. É isso aí. Catulho do Senhor da Eternidade. Catulho. É. Agora tá no Natal, você pode dar pro seu filho aí, ele vai adorar ou não, ele vai ficar frustrado, porque é difícil pra caralho também. É verdade, é verdade. Tá. Recomendo. Faz uma recomendação breve aqui de, sei lá, One Punch Man. Pronto. Elegi aqui agora é a obra literária do ano. Porra. Não. Não vem com essas porra de mangá de dança obra de salão, literária não. Do ano é o mangá de dança de salão. Não, é muito bom. Lê também, Ballroom. Peraí. Lembrei de uma boa recomendação. Joga em Rocket League, é legal pra caralho. Rocket League, fute carrinho. Você se sente um híbrido, o filho do Schumacher com Pelé. Cara. É aquilo que a gente jogou no streaming? É aquilo que a gente jogou. Cara, a gente foi no streaming, não lembro nem de que jogo. Ah, Metal Gear. A gente jogou no streaming de Metal Gear. Quem se importa com Metal Gear? A gente tocou um foda-se no meio e começou a jogar, tipo, horas e horas e horas de Rocket League. Fute carrinho, muito melhor, cara. Vou baixar da conta do Pivoto. É, baixa aí. Cara que agora tem um PS4. Ei, abraços! E até semana que vem, delícia! Peraí. Semana que vem é dia 1º de janeiro. É? 1º de janeiro não tem podcast. Não tem podcast. Porra! Feliz Natal e um próspero ano novo a você que se liga no Baixo Freio de Soco. Voltamos em janeiro. Mês de janeiro. Olha só, vamos fazer o seguinte, então. Promessa minha. Voltamos ano que vem. Porque todo mundo sabe que quando chega no final do ano, tem a chance do Baixo Freio de Soco nunca mais voltar. Mas isso já destruiu nossa audiência esse ano e eu não quero que isso aconteça de novo, não. Vocês vão gravar todos obrigados. Não tem mais acabou. Já dei muita moleza pra vocês. Primeiro esperei. Você sabe que eu venho? É, você também. Eu esperei 6 meses de vocês aí, ó. Deixei todo mundo de folga. Acabou essa patifaria, ó. 1º de janeiro, lança esse lixo aí que vai ser dos ouvintes aí. Ah, pode ser. É verdade. Olha aí. É, ou Baixo, ou eu gosto de jogos com essa galera aqui, elite, primeira divisão, volta em janeiro. Vê se a gente faz aí um outro mixtape aí de Disco Ninja, tapa buraco, tipo Show da Virada, igual teve esse ano. Pô, da hora, hein? Dos animes aí. Isso ia ser bom, hein? Agora entra a segunda divisão. Disco Ninja é Roberto Carlos do videogame, hein? Isso ia ser bonito pra caralho. Roberto Carlos no ataque, né? 2016 promete, com várias coisas, várias promessas. Primeiro programa vai ser Mass Effect. Vai ser os Mass Effect, o primeiro programa vai ser Mass Effect. Né? A gente vai começar os nossos vídeos. A gente vai ter site novo. Que mais promessa vazia maneira pra gente fazer? Vai ter o jogo do Baixo Frente Soco. Todas essas aí eu acho que é mais difícil é a do site. As outras eu até acho razoáveis fazer. O site é o mais difícil. Eu só tenho uma promessa. Eu só tenho uma única promessa a fazer: bater. Não. Mutear. O programa de Tokusatsu vai sair antes do Secretante de Programa de Tokusatsu do Daigo, é verdade. Jogou na casa. Secretante de Tormenta também. Programa de arru de figurinha. Aí, a gente tem que colocar o programa de Tormenta de volta secreta no lugar de algum pra galera ficar casada. Eu podia... Caralho! Aí! O programa de Kingdom Hearts pode estar lá já, e ninguém sabe. Aí, gostei dessa ideia aí, só cuidado para ser uma foto de sunga do Pivot. É. Isso já me cobraram, que uma vez eu falei... O Fred me cobrou que uma vez eu falei que ia ter um episódio que ia estar no site e não ia ter link. As pessoas vão ter que procurar. Ele me cobrou. Vai que já existe e eu só menti aí. Ah, ele mandou um... Ah, vocês fizeram aquilo, gente? Não. Deu? Procura aquele fera que é fanático do Kingdom Hearts lá no grupo. Procura aí, vai que já tem. Fica caçando, baixofreitosoco.com/ alguma coisa, vai. cabelos de marfim, seus olhos.